Aí, Emerson, seu filho da puta, que é o coelho, meteram fogo na tua casa lá em Colombo, picharam ela, encheram de pedrada, quebraram todos os telhados dela, seu filho da puta. Eu vou te quebrar, eu vou arrancar tua cabeça, seu filho da puta. Eu vou cortar tua garganta, eu vou arrancar tua cabeça fora e jogar no rio, seu desgraçado, seu gordo, seu falido, seu fudido. Para de me pedir dinheiro, para de pedir que eu mando celular pra você, roupa, camiseta, óculos, boné. Para de me pedir dinheiro, cara. Eu não tenho por que ficar te sustentando. Não vou te sustentar, nem fodendo. Você bateu o carro quando você tava bêbado. Você paga essa batida. Ou você não tem dinheiro para pagar a batida? Paga a batida, seu trouxa. Não foi você que bateu? Então você paga, seu otário. Então você paga. E a mulher que você tinha, que eu roubei ela do C, eu vou meter a rola nela. Logo, logo eu tô indo pro Brasil. Vou meter a rola nela. Vou passar na frente da tua casa. Se eu te ver, eu vou mandar brasa no C. Se eu souber que você tá dentro da tua casa, eu vou parar com o carro ali na frente, eu vou arrancar a pistola e vou mandar a brasa dentro da tua casa. Você vai ver, seu filho da puta. Você vai Tomei a ver, mulher de você vai você, ver. seu Você não trouxa. vai encher Lida teu com rabo de isso. chumbo. Tomei sua mulher de você, seu trouxa. Ela se interessou em mim, sabe por quê? Porque eu tô aqui nas gringas. Você tá fudido, falido aí no Brasil, sem dinheiro. Você não tem dinheiro nem pra busão. Você acha que uma mulher ia querer um trouxa, um quebrado, um fudido e falido como você? Claro que não, rapaz. Claro que não, eu tô aqui nas gringas. Eu tô com as burras cheias de dinheiro. Eu tô com as burras cheias de dinheiro. Tomei ela do C, logo, logo tô indo aí pro Brasil meter a rola nela. Vou trazer ela pra cá, vou meter a rola nela e vou ir na tua casa te quebrar no porrete, seu filho da puta. Eu vou arrebentar um caibro nas tuas costas, seu desgraçado. Você vai ver se eu não vou mandar brasa em Vou você. enrolar um cabo de aço Você no vai seu ver se eu não vou pescoço, encher seu teu filho da rabo de puta. Vou te brasa. pendurar numa árvore. Você vai ver se eu não vou enrolar um cabo de aço no teu pescoço e não vou te pendurar numa árvore, seu 7-1. Vai pagar o Célio R$ 1.600 que você deve para ele. Vai pagar o Darcy R$ 2.000 que você deve para ele. Vai pagar o Gerson R$ 10.000 que você deve para ele. Vai pagar tua ex-esposa R$ 50.000 que você deve para ela. Vai pagar o primo dela, o primo da tua ex-esposa, R$ 80.000 que você deve para ele, seu otário. Você tá pensando o que da vida? Você vai ver a hora que eu pisar meus pés no Brasil, vai ser logo logo. Eu vou te pegar aí dentro da tua casa. Eu vou entrar aí dentro, armado aí dentro da tua casa, vou te pegar, seu filho da puta. Você vai Vou ver, encher teu você vai couro de ver. brasa, seu Você não vai encher desgraçado. teu lombo de Vou brasa. encher teu couro de brasa. Você tá pensando que você tá lidando com quem? Com moleque? Eu não sou curitibano, não, rapaz. Eu sou paulista. Curitibano que aguenta tuas merdas e fica quieto e não cobra bronca do cê. Eu sou paulista, rapaz. Eu sou paulista. Tá me entendendo? Com paulista não se brinca, não. Eu vou arrancar tua cabeça Toma fora. vergonha na cara, Você vai ver se Emerson, eu não vou seu arrancar tua otário, cabeça você matou teu fora. pai de desgosto, rapaz. Você foi preso e teu pai morreu de desgosto por causa das patifarias suas, seu otário. Teu pai, você matou teu pai. Sabia disso aí? Você matou seu pai. Se você fosse um irmão meu, eu já tinha enrolado o cabo no seu pescoço já. Eu tinha pegado um cabo de aço aí de bicicleta, de moto, e já tinha passado ele no teu pescoço. Tinha passado o garrote em você, seu filho da puta. Essa aí é essa. Se você fosse meu irmão, se você tivesse matado meu pai, eu tinha passado o garrote em você, seu filho da puta. Você vai ver, se eu não vou arrancar tua cabeça quando eu for aí no Brasil. Você vai ver, seu desgraçado. Se eu não arranco, eu vou aí no Brasil, vou arrancar tua cabeça e vou pegar tua ex-mulher, vou passar rola nela. Eu vou pegar aquela alemãzona lá, já peguei já. Ela já tá ganha aqui no WhatsApp, no Facebook e tal e tal. Você vai ver se eu não vou passar rola nela. Você vai ver se eu não vou prenhar ela. Se eu não vou plantar um filho na barriga dela. Você vai ver o seu filho da puta. Vou aí, Se vou você plantar um continuar filho com essas nela, vou arrancar patifarias, tua você vai cabeça acabar fora, matando seu trouxa. sua mãe, seu otário. Você para com essas patifarias baratas suas. Você para com esses escândalos aí de esquizofrênico. Você vai acabar matando tua mãe, seu desgraçado. Tua mãe já tá com colesterol alto. Ela precisa dormir. E ela fica trabalhando à noite aí pra te sustentar, seu vagabundo. Vai carpir um terreno, rapaz. Vai arrumar um trabalho de orelha seca. Você não é rico não, seu otário. Tua mãe já tá velha já, rapaz. Deixa ela dentro de casa. Você que tem que sustentar ela. Não ela ficar sustentando uma irmã de 40 anos de idade nas costas não, rapaz. Vai pagar a pensão alimentícia da tua filha que você não paga, seu desgraçado. Sabe por que você não pode ver tua filha? Porque você não paga pensão alimentícia. E você fica se fazendo de coitado aí no Facebook. Criando grupo de pai isso, pai honrado, criando blog. Você é honrado, é porra nenhuma. Vai pagar a pensão alimentícia da tua filha, rapaz. Vai arrumar um trabalho, rapaz. Tua mãe tá doente. Tua mãe tá com colesterol alto. O médico já falou pra ela. O médico já recomendou que ela tem que dormir. Vai arrumar um trabalho, rapaz. Você vai acabar matando tua mãe, seu desgraçado. Você já matou teu pai, rapaz. De desgosto. Quando você puxou cadeia. Você vai acabar matando tua mãe com essas patifarias suas, seu trouxa. Eu vou arrancar tua cabeça fora, você vai ver o seu. Você vai ver o seu. Você não arrancar tua cabeça. Você vai ficar de muita merda aí pra cima de mim, eu vou tacar fogo em você, seu filho da puta. Eu vou meter fogo em você vai ver o seu. Eu vou meter fogo, seu filho da puta. Eu vou mandar brasa no teu cu, seu desgraçado. Eu vou enrolar um cabo no teu pescoço, seu filho da puta. Você vai ver o seu desgraçado. Eu vou comer teu coração vivo. Você vai ver. Você vai ver. Porra, eu vou comer teu coração, seu. Você fica metendo um setinho nas empresas, as empresas descobrem que você não é engenheiro e te chuta e mete o pé no teu rabo. Você não é engenheiro porra nenhuma. Você matou o Rogério. Quem era o Rogério? Era um viado da Siemens. Que você comia ele, você morava na casa dele, você comia o fiofó dele, você comia o rabo dele, e ele te ensinou esse trabalho aí de engenheiro de RF, mas você não foi na faculdade, teu diploma é falsificado, você não é engenheiro formado porra nenhuma, você para de um 71, beleza? E você matou o Rogério. Hoje o Rogério tá morto, foi você que matou ele, beleza? Eu vou arrancar tua cabeça fora! Eu vou arrancar tua cabeça fora, eu vou passar o garrote em você. Eu vou prenhar aquela alemanzona lá, vou embuchar ela. Eu vou aí no Brasil, vou embuchar ela. Você tem que ficar chamando teus manos, chamando isso, chamando aquilo. Você não se garante sozinho não, seu bunda mole, seu viado. Você não se garante sozinho não, seu trouxa. Você não se garante sozinho não, eu vou arrancar tua vida, seu filho da puta. Eu vou arrancar sua vida, seu filho da puta. Pros manos do Emerson aí que estão fechados com ele. Vocês vão rodar junto com ele. Eu vou montar um alçapão pra cada um de vocês. Eu vou montar um alçapão pra cada um de vocês. Você tá me entendendo? Vou furar o couro de cada um de vocês na base da armadilha. Vocês vão abrir a porta da sala da casa de vocês pra entrar e vai entrar um monte de chumbo na costa de vocês. Porque eu já tive no exército aqui fora. Eu sei montar armadilha. Vocês se ligam com quem vocês estão fechando. Porque vocês estão lidando com o cara errado. Aí, Emerson, seu trouxa. E Emerson, eu vou arrancar tua cabeça fora. Pode vir nego aí da ONG. Eu não moro nessa porra desse Brasil. Eu entro aí e saio a hora que eu quiser, você tá me entendendo? Porque eu tenho cidadania gringa. Eu não sou um fudido, um quebrado, um falido que tem que ficar falsificando o passaporte da Espanha igual você. Tá me entendendo? Eu vou entrar aí e vou aprontar e vou armar uma armadilha com cada filho da puta que estiver conspirando contra mim. Vou armar uma armadilha diferente pra cada filho da puta. Beleza? Vou armar uma armadilha. Um eu vou deixar na cadeira de roda. Outro eu vou deixar cego. Outro eu vou deixar com o joelho fudido sem poder andar. Um eu vou deixar com o cotovelo e com o ombro todo arregaçado. Eu não sou trouxa, não. Eu entro nessa porra de país e saio a hora que eu quiser. E na surdina e calado, e ninguém sabe. Ou eu entro pelo Paraguai, ou eu entro pelo Uruguai. Chego aí no Brasil sem passar por imigração. Entro pela Bolívia. Vocês estão me entendendo? Vocês estão fechando com trouxa do Emerson. Eu não sou trouxa, não. Eu já tive em exército. Já fui soldado de infantaria. Sei fazer um monte de armadilha. Sei fazer lança-chamas. Sei fazer um monte de parada. Que vocês aí no Brasil nem imaginam. Vocês se ligam, se vocês armar contra mim, eu vou armar uma casinha de caboclo pra cada um de vocês. E vou arrancar tua cabeça, Emerson. Você se liga aqui ontem? Você se liga, seu otário, seu negro filho da puta. Se eu souber onde você mora, porque eu sei fazer canhão. Eu sei fazer canhão. Eu vou apontar um canhão pra janela do teu cafofo. Vou apontar um canhão pra janela do teu cafofo, seu filho da puta. Você vai ver, se eu não vou apontar um canhão na madrugada, na calada da noite, na madrugada. Na janela do teu cafofo, eu vou implodir essa merda onde você mora. Você não vem na hora de besta comigo não, seu filho da puta. Que eu arranco tua cabeça também, seu desgraçado. Eu vou mandar brasa em você. Eu vou arrancar tua cabeça fora, Emerson. Ele não vai responder, sabe por quê? Porque ele é um pau no cu, que ele tá cagando de medo nas calças. Eu vou arrancar tua cabeça, Emerson. Cagão saiu, cagão que matou o pai. Cagão que vai acabar matando a mãe de tanto trabalho, com as patifarias. Cagão que deve pensão alimentícia. Cagão que tá duro, fudido. Cagão que eu vou passar rola na namorada e vou arrancar a cabeça fora dele. A casa saiu, que você tinha em Colombo, seu filho da puta. Quando você era casado com a Fabiana lá, a Fabiana foi pra Espanha e sumiu na Espanha. Ninguém mais sabe dela, seu filho da puta. E a família dela pichou a casa, apedrejou a casa inteira, destelhou a casa inteira e meteram fogo na casa. Você tem sorte, seu filho da puta. Se eu morasse em Curitiba, eu já tinha enrolado o cabo no teu pescoço há muitos anos já. Eu já tinha enrolado o cabo. Tá me entendendo? Eu já tinha enfiado um pedaço de madeira com brasa no meio do teu rabo, seu vagabundo. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos aí para fazer mais uma leitura de e-mail junto com o meu querido, o meu saudoso aí, que já está fazendo aí, se eu não me engano, a sua segunda participação, era para ser a terceira, mas deu errado, o nosso querido Porco Suíno! Salve, fala, porcão! E aí, gurizada, beleza? Beleza, porcão? Massa. O povo já sabe que o seu nome é Matheus, tá ligado, né? Sim, mas é que... Cara, eu não tô... Cara, que esse é Matheus, é tipo o Enzo dos dias de hoje, entendeu? Vai ter 30 Enzo. Eu fui fazer o Enem uma vez, não sei quem gritou Matheus, uns 50 cabeças viraram. Então, foda-se, eu sou Matheus do Rio Grande do Sul. Não faz diferença. É, se alguém quiser me matar, vai ter que fazer uma chacina. É isso aí. Ô, Matheusão, eu chamei você hoje aqui... Inclusive, quero muito agradecer você estar aqui. Eu chamei você para a gente fazer a leitura de e-mails aí. Só que antes de fazer a leitura de e-mails, eu não posso mentir para os ouvintes, né, não posso mentir para mim mesmo. Você é um grande de um canalha, porque esses dias tudo aí que eu tive berrando, me fudendo, o senhor estava numa deliciosa viagem para uma cidade litorânea, e o senhor... Se não bastasse também, esteve envolvido com algumas nobres damas aí da noite, não prostituta, porque dama da noite parece que é prostituta, mas o senhor esteve envolvido aí em casos amorosos, em paixões de verão, amor de verão, não sobe a montanha, hein? Não sobe a serra, hein? O senhor poderia contar pra gente aí um resuminho bem curto, hein? Pelo amor de Deus, tem muito e-mail. Tá. Como que foi essas férias aí e as mulheres que o senhor se envolveu durante as férias? Cara, o que aconteceu? Eu cheguei na praia, né, meu tio, ele tem casa e tal, e aí existe uma coisa chamada piolho de rico, que é aqueles caras que não tem muita grana, mas se junta com os que tem dinheiro. Vai na cola. Isso, e tira foto junto, olha aqui a praia onde eu tô, era só praia de elite dominante, entendeu? Só que se deixasse pra minha família pra pagar diária ali, não, acho que não ficava 3 dias. E aí eu fui lá, né, daí, né, o cara não paga diária, pode nadar na piscina... Então, e aí, quando eu postei a minha foto, em Jurerê Internacional, né? Pesquisem aí, os ouvintes aí, que tu vai ver que é uma praia só da elite dominante. E aí, o que aconteceu? Uma guria que eu conhecia pegou e disse assim, tu tá aí, que legal, vamos dar uma volta. E tal. E aí, é meio que essa coisa do cara cursar psicologia, o pessoal fantasia muito que pode ficar desabafando, né? E aí, eu ouvi o desabafo da guria e tudo mais, conversei com ela. Quando vê, começamos a sair, começamos a ficar... Né? Dei uma galada, né? dei uma esvaziada de saco, né? E aí, cara, tá, resumo, o que aconteceu? A menina, ela é trabalhadora, faz faculdade e tudo, e ela tava muito triste que ela não ia poder voltar pra cidade dela, que é a minha cidade aqui no caso. Sim. Pra passar o aniversário dela com a mãe dela, que já é idosa. Sim. E aí eu cheguei, aniversário, eu pensei em dar um presente, daí eu dei de presente pra ela uma passagem pra minha cidade. Sim. E aí ela veio pousar aqui uns dias também. Vai ficar quanto tempo aí? Cara, agora ela não tá aqui porque ela foi passar com a mãe dela, né? Hoje é o aniversário dela. Não, eu entendi, mas ela vai ficar na sua cidade quanto tempo? Cara, ela vai ficar até quarta no máximo porque ela tem que voltar a trabalhar, né? Ela conseguiu uma folga. Puxa vida. Não, cara, mas eu não sei até que ponto que não é bom também porque... Eu acho que uma saudadezinha faz bem e a gente não vai namorar nem nada, entendeu? Não, eu não... Cara, ela recém saiu de um relacionamento e eu também, e a gente ainda tá naquela fase de recolher os cacos, tu tá entendendo? Mas ela aceitou então... na boa, legal. O que é? Que não vai namorar. Cara, que na verdade a gente... Cara, vamos ver, o carnaval foi quando? Que dia que foi? Dia 10. Dia 10. Cara, a gente tá uns 10 dias trepando, certo? Não, não dá pra do nada pegar e botar a aliança no dedo. Aí é pedir pro B.O. acontecer, entendeu? Eu sou o tipo de cara que eu tenho que ficar uns 3 meses no mínimo ficando com a guria pra ter certeza, sei lá... Pô, você é um canalha, você bimba, bimba, bimba, bimba, e lá no final que você dá, pede namoro... Sim, cara, mas a gurizada fica aí pedindo namoro, a primeira louca que vê pela frente, daí acordam sem o saco e não sabe por quê no outro dia. Tu tem que ver, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? Imagina, cara, levar qualquer pessoa pra dentro da tua casa. Eu tenho medo dessas coisas, cara. É isso aí, sigam o exemplo dele, não sigam o meu. Matheusão, então vamos lá. Vamos ler os e-mails aqui dos ouvintes. Quero te agradecer por você estar aqui, quero dizer que é um motivo de muita honra. Muito obrigado. O canal do Porco Suíno, que é um excelente podcast, eu recomendo que vocês escutem. Eu sou ouvinte dele, ele sabe disso. Tá aí na descrição. E hoje nós vamos ler aí, pedir pro senhor comentar os e-mails aí dos nossos queridos ouvintes. Você que é ouvinte do Sociedade Primitiva, mande e-mail. Outra coisa, vocês não estão mandando grandes brasileiros que morreram na merda. Mandem pra mim. Hoje aí, entre os e-mails, o que eu vou colocar de música aqui? Deixa eu pensar. Eu vou escolher na hora. Na última hora eu vou escolher uma música e vou colocar pra vocês. Bora. Matheus, vamos lá. Tomara que seja ouvinte alfabetizado, cara. Pelo amor de Deus. Que eu vi que tem uns que te mandam aí que é... É foda, é foda. Não, eles não tinham que estar ouvindo Sociedade Primitiva. Eles tinham que estar ouvindo Telecurso 2000, cara. É isso aí. Ouvinte. Pedro. Só o primeiro nome, não tem problema. Pedro. Hernani, sou um ouvinte seu desde o começo. Curto seus podcasts, continue firme. Vejo que de vez em quando você comenta sobre o rock não ter bandas boas mais. Mas eu queria te mostrar que ainda tem bandas boas, só não tem o mesmo espaço que as antigas. Sei que você curte mais punk, mas vai aqui algumas recomendações. Abraços, que Deus te abençoe. Ô Matheus, eu vou mandar os links aí que o rapaz mandou, nós vamos escutar junto, nós vamos dar nossa opinião sobre as bandas novas. Ele vai mandar... Só link de banda nova. Nós vamos avaliar. Eu e você agora. Tá, beleza. Aqui. Vamos lá. Eu vou escutar junto com você pra não falar assim, até armação. Eu vou escutar junto com você aqui, ó. Vou clicar aqui, junto com você. Ó. Já mandei. Vamos ver. Essa é banda nova, banda moderna. Que não sei se sacanagem, bicho. Não, essa banda é séria. Olha lá, 5 milhões de views, ó. Vou até dizer o nome da banda, é Disturbed Indestructible. Vamos ver se é banda boa. Sabe o que não é bom? Meu PC aqui não tá abrindo o link. Cara, dividir PC com a família é uma merda, cara. Tá cheio dos pop-up, cheio das merdas. Eu cliquei pra abrir no Chrome e abriu 30 no Opera. Quem usa o Opera, cara? Tomar no cu. Ah, esse não é o tipo de música que eu gosto, rapaz. Mas não é ruim, não. Pera aí, mas uma coisa, Disturbed é uma banda famosa já, cara. Então, mas é banda nova, dessa remessa nova, 2005 pra cá. Porra, mas eu ouvi isso aqui quando eu era pré-adolescente, cara. É. Ah, esse som é do caralho, eu conheço. É boa? E Disturbed é massa, cara. Bah, que bom que ele mandou essa banda, que eu tenho uns relatos bem legais pra falar sobre ela. Ah, mas esse tipo não é o meu estilo, viu, ô Matheus? Mas legal, tá bom. Tá bom, legalzinho. Não é o meu estilo. Tá bom, eu já ouvi aqui e já dei minha opinião. Achei mais ou menos, porque não é o meu estilo, mas é legalzinho, não é ruim. Cara, né? É que assim, ó, eu tô ouvindo vírgula. Eu ouvi o início e eu já conheço essa banda e já conheço essa música. Tá bom. Eu vou mandar agora... o próximo link eu vou mandar já no seu WhatsApp pra acelerar a sua vida aí. Fica esperto. Então esse aí, faz o seu comentário. Você achou essa banda... Ele falou assim que as bandas boas continuam... As bandas novas continuam boas. Essa cara, é uma banda nova que é boa? Cara, de conversa, eu não consideraria Disturbed uma banda nova. Tu tá entendendo? Eu ouvia Disturbed, cara, quando eu tinha há 11 anos atrás, jogando Play 2 com meus amigos, porque a gente era nerdão, a gente não sabia chegar nas gurias, então a gente ficava jogando videogame mesmo dentro de casa. Acho que a maioria dos ouvintes foram assim. Poucos foram moleque piranha mesmo. E aí, cara, pra mim não... Uhum. Sei lá, cara, eu não acho que isso seja uma banda nova. Eu vou até dar uma olhada aqui, o Disturbed, de quando é que nasceu. Não, pelo amor de Deus, é só pra... Tá bom, você achou boa. Vamos lá, vamos pra próxima, senão tá, não vai dar. Tá, foi mal, desculpa. Vamos pra próxima, já mandei aí, ó. Tá, vamos lá. Eu vou clicar aqui também, vamos lá. Vou ouvir junto com você, vamos ver. Eu não vai dar pra tocar todas as músicas não, viu, Pedro? Eu agradeço pra caramba você ter mandado. Mas é muita música, cara. Você mandou demais aqui. Vamos ver umas 4 músicas aqui, vai. Não é o meu estilo esse negócio, cara. Ó, chama Gojira Silveira. Parece o nome de moeda de zona, Gojira. Não parece Gojira? Chama Gojira aí, vamos usar uma chupeta ali. Então, eu não é o meu estilo isso aqui, cara. Mas vamos lá, deixa eu tocar um pouquinho. Não, mas tá ô Matheus, já adianto pra você. Não gostei, não. Não é o meu estilo. Eu achei muito forçado, não gostei. Vai, fala a sua resenha aí. Cara, é um estilo de som pesado, é um estilo de som que eu particularmente curto, né? Mas não tem alma, Matheus. Hã? Não, parece que não tem alma, parece que não tem... Sabe? Ah, eu entendo o teu ponto. Eu não ouço mais esse tipo de música, mas eu... Eu gostei, mas não acho que seja o tipo de música que tu diga assim, ah, isso aqui é a prova que a música melhorou. Não, longe disso. Tá. Vamos lá, vamos escolher... Aqui, ó, ele falou aqui o seguinte... Punk que eu respeito. Vamos ver o que, que é o punk. Vamos escutar o novo punk. Vamos ver aí. Eu tô com medo do que vai aparecer. Vamos ver. Tô mandando aqui no seu. Aí no seu. Pois é. Vai, vamos ouvir junto aqui. Vamos ver se esse punk é bom mesmo. Conheço. É. Que virou do Rise Against. Conheço. Ah, Rise Against é famoso, não é? Sim. É famoso. Rise Against é famoso. Essa música é do caralho. Eu nem vou. Eu não abri não por desconsideração, mas porque eu já ouvi essa música 20 mil vezes. Eu sei qual é. Eu vou ouvir aqui, vamos ver se é boa. Uhum. Enquanto eu escuto aqui, já fala sua resenha aí. Você acha essa banda boa, essa música boa? Cara, ele mandou 3 bandas que fizeram parte da minha pré-adolescência, cara. Eu ouvi bastante isso. Eu aprendi a ouvir isso com os amigos meus. Embora eu já, nessa época, eu escutasse mais Iron Maiden, Metallica, coisa e tal. Essa gurizada ouvia esse som, assim. Rise Against, cara, me lembra muito nu metal, embora não seja, né? Não tem aquelas coisas de DJ e tal, mas era numa época, assim, que o nu metal tava bombando. Limp Bizkit, essas coisas, tocava bastante também nessa época. É, legal, ó. Legal o som dos caras. São as bandas que fizeram sucesso nos anos 2000 ali. Só que diz que é são comunista, né? Ah, cara, Não sei, esse tipo de assunto tem me estressado tanto que... É, eu achei legalzinho, esse Rise Against é legalzinho. É, tem outra coisa legal, sim. Só que as músicas novas eu acho que são muito sem... Não tem tesão, parece que não tem alma as músicas. Parece que é umas músicas que o cara faz sem, sabe... É, parece que não tem aquela alma, você não sente aquela coisa e fala, meu Deus do céu, isso tem magia, cara, não sei. De qualquer forma, tocou as suas músicas aí. Cara, é que... Um abraço. Cara, que na verdade é assim, ó, pega um CD, tipo o London Calling do The Clash, você tá entendendo? É disso que a gente tá falando, tá ligado? Um CD elaborado, uma música foda, uma coisa que... É, um puta CD. Necesario. El brutal me ha cambiado el rostro. Bom, vamos lá. Próximo aqui. Então esse aqui já foi. Muito obrigado. Um abraço. É... maior fracassado de todos. Hernani, estava ouvindo o seu podcast, me senti envolvido o suficiente para mandar um e-mail. Meu conflito atual de vida é o fato de eu ser um homem de 22 anos que nunca trabalhou. Fui rejeitado em todas as entrevistas de emprego que já fui, 12 ao total. Sendo que a minha área de formação, sendo minha área de formação ou não. Não, mas peraí, 22 anos você nunca trabalhou? Eu tenho um primo que começou a trabalhar com 26. Eu tenho uma prima que começou a trabalhar com 30. Você não tá no fim. É ruim, mas você não tá no fim da linha, não. Não sei se isso é muito, mas o suficiente para destruir minha autoestima e meu otimismo. É, e me faz acreditar a constatação de que sou um fracassado. Este fator me atrapalha tanto em fazer amizades quanto em me relacionar amorosamente. Pois nunca tenho grana para sair com os amigos ou para gastar com mulher. E tenho vergonha na cara o suficiente para não perder dinheiro para os meus pais, que já gastam uma grana pagando minha faculdade. Quer fazer algum comentário por enquanto ou pode tocar aqui? Não, pode tocar. A faculdade, inclusive, é um fator que me preocupa muito, pois é o único motivo de orgulho que dou aos meus pais. Porém, só falta um período para me formar, e quando este momento chegar, meus pais vão ver que investiram esse dinheiro todo à toa, pois eu provavelmente não vou conseguir emprego na área. E vou trazer a eles a vergonha de serem os únicos pais de um filho desempregado na família inteira, que é extensa. Eu sinceramente não sei o porquê dessa desgraça estar caindo sobre mim. Meus amigos de faculdade, todos estão trabalhando. Isso aqui dói, cara. Puta que pariu, Matheus. Vou ler de novo, escuta. Eu sinceramente não sei o porquê dessa desgraça estar caindo sobre mim. Meus amigos da faculdade, todos estão trabalhando. Mesmo os que possuem habilidades inferiores às minhas, com relação ao nosso curso. O que só me deixa mais bolado ainda. Quando você olha pro lado, tá todo mundo se dando bem, você tá levando no cu, que sensação horrorosa. Cara, é ruim, mas eu acho assim, ó, que metade do caminho o ouvinte já percorreu, que é entender que ele tá na merda, entendeu? Tem muito bacana aí, cara, que vive numa draga e acha que tá tudo bem. Né, eu acho que a primeira parte que é se conscientizar, ele já teve, sabe? A questão... Não, eu acho que o Hernani pontuou aí tá excelente, cara. 22 anos, relaxa, cara. Eu tô com 26 aqui e eu acho que eu vou me formar lá por 28, cara. Eu não sei, o meu objetivo é até os 30 eu conseguir sair de casa, mas se eu não conseguir, paciência, cara. Teve amigo meu agora que ele tem 33, 34, teve um problema financeiro e teve que voltar pra casa dos pais. E agora tá fazendo uma pós e tá melhorando. O mundo não é mais o de antigamente, cara. Em que os caras estavam com 21 constituindo família, sabe? Relaxa. É isso aí. E a vida segue, né? Igual eu falei no especial de Ano Novo, não acabou aqui, entendeu? Segue. Pode ser que você vença com 30, pode ser que você vença com 35, não sei, ué. Quem sabe do amanhã, né? Por último, para trazer ainda mais desgosto para os meus pais, sou virgem. Não, isso aqui eu não concordo. Para trazer desgosto aos seus pais, você é virgem? Não, ué. Seu pai... Seu pai vai ficar procurando saber se você tem cabaço, não tem? Nunca sequer beijei na boca. E nem corro atrás devido à minha situação atual. Pois creio que nem mesmo uma mulher que esteja nessa situação também iria querer namorar outra pessoa sem perspectiva nenhuma de futuro. E creio que para meu pai isso seja uma decepção ainda maior do que eu nunca ter tido um emprego. Pois ele sempre me cobrou muito a perda da virgindade, desde pequeno, como um bom pai vindo da roça. Mas apesar de tudo, não sinto vontade nenhuma em me suicidar. Como muitos ouvintes do Sociedade Primitiva sentem... Não, ele não sente vontade de suicidar como os ouvintes do Sociedade Primitiva sentem? Eu acho que os ouvintes aqui, eu acho que não sente não, não sei. Ao perder a esperança de que qualquer coisa boa aconteça na minha vida, eu não tenho mais motivo para me decepcionar com nada. Acho que pelo menos nisso eu posso servir de exemplo para os seus ouvintes. Então como é que é o negócio aqui, Matheus? Vamos lá. Ao perder a esperança de que qualquer coisa boa aconteça, eu não tenho mais motivo para me decepcionar. Entendeu? Acho que pelo menos isso eu posso servir de exemplo. É, exemplo eu não sei para quem, cara. É que assim, ó, eu entendo muitas vezes que pode tirar um peso das costas, o sujeito, assim, ah, eu não tenho eu não vou criar expectativa, logo a minha vida vai se tornar mais leve. Cara, beleza, desde que tu esteja construindo alguma coisa. Também não dá pra também ficar paralisado, a vida não mudando, né? Querendo ou não, cara, a angústia é que nos move. Às vezes é tu sentir aquele aperto no peito e pensar, pá, do jeito que tá, não tá legal, pra te poder fazer alguma coisa. Senão um sujeito, ah, eu não tenho perspectiva. E outra coisa, cara, essa questão da virgindade, cara, sexo é um negócio feito pra ser bacana, não é um negócio feito pra ser compromisso, tá entendendo? Feito pra ser... Não vai bater cartão pra pular na cama com a guria, entendeu? Não, isso é um negócio profundo que você tá falando, porque... Pra nós homens, ô Matheus, falando sério agora, sem brincadeira, sem riso, o sexo muitas vezes é um negócio infernal, frustrante, você tá num prazer, você não pode gozar, você não pode broxar, vira um negócio que de prazer vira inferno, você já notou isso? Cara, olha, eu vou até falar uma coisa, eu tive uma experiência esses últimos dias, cara, e foi bem satisfatório, cara, eu não... Não, eu sei, é verdade. Mas o que que aconteceu? O cara tem que ir aprendendo com os erros, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante antes de transar, se eu vejo que eu tô com muito tesão e que eu corro o perigo de dar umas 10 metidas e gozar... Eu chupo bem a guria, tu tá entendendo? Vai dar uma baixada, né? Claro, tu chupa bem a guria, tu já relaxa um pouco, não fica tão ansioso, tu entendeu? E já deixa ela um pouco mais pronta que tu, porque tu sabe que mulher demora mais que o homem, tu entendeu? Cara, tu, querendo ou não, tu vai ter que fazer ficar bom, cara. É foda, eu entendo que isso é complicado, porque o pessoal tem muito essa coisa de performance. Eles pensam em performance durante o sexo, do sexo, ao invés de pensar, pô, que legal, tô com uma guria gostosa aqui do meu lado, que joia, entendeu? Mas um pouco disso é o seguinte, eu concordo com você, assina embaixo, você é um cara vivido, reconheço isso, mas era pra ser assim, só que as feministas estão tornando tudo uma experiência insuportável, por quê? Ele não me faz gozar, não sei. Não podia ser muito mais simples assim, Matheus? Ó, fulano, eu não gozei e tal, mas vamos tentar de outro jeito. Vamos ser humano com a pessoa. Não. Solução. A menina não goza, aí vai no outro dia no Twitter, eu não gozei, porque o fulano não me faz gozar. Pronto, cara. Você já torna o cara frustrado, você entendeu? É na base da babaquice, entendeu como é que é? Cara, assim, isso é exposição e falta de caráter. Uma pessoa que... Cara, já me aconteceram coisas constrangedoras na cama que envolveram a guria, por exemplo, que não envolveu eu, entendeu? Sabe aquela coisa que o cara vai comer o olho de tandera ali, sabe? O olho do porco? Sim. E aí volta e tem teu pau tá parecendo um choquito. Aí é foda, sim. Mas eu não vou chegar e dizer, porra, a mina não sabe nem limpar o cu direito, não sei o que lá. Não, pô, às vezes acontece da guria tá na balada, e aí a guria, tu convidou pra guria pra ir num barzinho às 9, quando vê vocês estão tomando cachaça até às 6 da manhã, meu amigo, a bucetinha dela não vai tá cheirando a flores. Não. Tá entendendo? Não. Mas nem por... Cara, é um órgão sexual interno, ela tá suada, ela deu umas 5 mijadas naquela noite no mínimo. Tu entendeu? E ela tá suada, ela dançou a noite inteira. Então, não, assim, mas aí vai tomar um banhinho, né? Pelo amor de Deus. Não, claro. É que às vezes o cara come no carro, é que eu sou meio bagaceiro mesmo. Mas é que às vezes o que acontece? O cara chega lá na ânsia e às vezes o cara quer meter ali mesmo. E às vezes a guria não tá muito cheirosa ali. Mas o cara não vai chegar e dizer assim, pê, fui comer uma guria. Parecia um bacalhau aquela merda. Cara, assim, ó, isso é falta de caráter. Primeiro, tá? Não... Quem explana a mulher já é, por muitos, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas o povo diz, Matheus, que quem explana a mulher na roda da resenha, geralmente é um cara que não, ele perde a consideração. Você também pensa assim, cara, ou não? Eu acho interessante que tu tenha dois, no máximo, de amigão de confiança, porque querendo ou não, pra alguém tu vai contar. Então, mas não chega no grupo do Zap contar. Na resenha da cervejada, por exemplo, você não faria isso. A fulana fede, a fulana tem bafo, isso eu não faria. Não, cara. E até porque vai saber se a guria tá com algum problema de estômago, vai saber se comeu alguma coisa, cara. Uma vez eu me lembro que eu comi uma linguiça, cara. Eu tava rotando linguiça o dia inteiro e a guria queria me ver. Eu cheguei, mas eu quase desmaiei a guria, cara, num bafo de merda, entendeu? Não é, cara, fica cheiro, cara, tu não sabe o que aconteceu com a pessoa, entendeu? Aí tu já vai explanar que a pessoa é porca, que a pessoa é filha da puta. Não dá, velho, sabe? Essa questão... Isso é muito engraçado. cara, o que que aconteceu? Mas eu vou dar um conselho, cara, nessa questão assim de... Cara, isso já me aconteceu. Cara, publicidade negativa não existe, principalmente quando se trata de mulher. Eu já comi uma guria mal pra caralho, assim, tipo, eu brochei, a guria tentou fazer subir, até que no fim da noite subiu, eu dei 3 metidas e gozei. Foi a pior, tipo... Nossa, cara, que isso? Não, foi a pior coisa, tipo, eu brochei a noite inteira e na finaleira eu tive uma ejaculação precoce. Foi uma merda, eu tava nervoso, eu era novo e tudo mais. Cara, a guria me explanou pra caralho. Eu comi todas as amigas dela, diga-se de passagem, muito bem. Por que você mandou bem. Claro, mas por quê? Porque ela explanou pra todo mundo que eu era uma merda na cama e tudo mais. Tinha guria que nem sabia qual era o meu nome. E agora sabem. Tu tá entendendo? E muitas vezes a mulher diz assim, ah, mas será que é tão ruim assim? E vai lá e dá pro cara, tu tá entendendo? É, e outra coisa, uma vez, e chegaram pra mim e disse assim, a fulana disse que tu broxou. Eu falei, porra, cara, foi uma foda de merda mesmo. E as pessoas, e aí eu contei toda a história antes dela me explanar e o pessoal começou a se matar de rir. Daí, isso foi num outro churrasco que isso aconteceu, e uma das gurias que não me conhecia, ela começou, cara, até hilário, velho, como tem coragem de falar isso aí? Eu falei, cara, porque eu me garanto, às vezes as coisas não dão certo. É verdade. E aí comi a amiga dela. Então, assim, cara, publicidade negativa, não... claro, a não ser que a guria fale um negócio muito bizonho de ti, mas, eu já vi caso de guria espalhar que o pau do fulano... Era pequeno. Não, isso é real. Isso eu já vi várias vezes, não foi uma só. É, o cara, às vezes o próprio cara manda soltar na roda a resenha que ele tem um pau pequeno e as mulheres vão e dão pra ele. Isso eu já vi acontecer. Claro, claro. A gurizada tem. Porque a mulher fica curiosa. Ela quer ver, ela quer pagar pra ver. Chega e fala assim: não, pode falar que eu tenho um peru do tamanho do dedo mindinho. A mulher quer pagar pra ver. Não é possível que um cara tenha um pau do tamanho do mindinho. Aí o cara já tá com a calça riada. Ela tá olhando, o negócio tá duro, ela tem que dar, ué. Mas. Metade do. Mateus, vamos dar problema aqui, tá, Mateus. Tá. O cara já tá falando do merda pra caralho. Tá. Não sei se é do seu interesse ler isso no podcast, mas caso leia, não cite meu nome. Gosto muito do seu podcast e dos vários outros que conheci graças a você. Ó, então tá. Já é ouvinte seu também. Te agradeço por ter aberto essas janelas. Desejo sucesso à Sociedade Primitiva, a você, no seu trampo e na sua faculdade. Muito obrigado, estou urrando, cagando sangue, e para fazer a faculdade de trabalho e sustentar, porque a Sociedade Primitiva me gasta tempo e dinheiro, eu vou, esse semestre aí tá urrando sangue e vai ser foda. Matheus, por favor, comenta o caso do ouvinte, que ele tá nervoso. E faz uma análise aí, mas, pelo amor de Deus, cuidado com o tempo, hein, Matheus? Fala o que você tem pra dizer pra ele. Cara, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte, ó. Nada de anormal tá te acontecendo, tá? Eu perdi a virgindade com 18, 19, por aí, não lembro. Tu entendeu? Tu tá com 22 virgem. Quando vê, tu come alguém amanhã. Vai saber, sabe? Sexo é pra ser um negócio legal. Tu entendeu? Eu não... Sem pressão. É, cara, é pra ser um negócio legal. É divertido, cara. Pensa numa coisa que tu gosta de fazer. Sei lá, jogar videogame. Tu pensa assim, não, eu tenho a pressão. Não, eu tenho que jogar o videogame. Não, cara. Tu joga... Não. Tu liga essa merda se tu quer, tá ligado? E talvez não seja a hora, cara. Sabe? Cada um tem seu momento. E outra coisa. Eu sei que é inevitável, mas tenta não te comparar com os outros, porque... Os outros não viveram a mesma história que a tua. E tu tá tendo coisas pra resolver aí que os outros não estão tendo. Tá entendendo? E sobre a questão do trabalho, meu amigo, bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Tá todo mundo desempregado nessa merda, meu querido. Tá todo mundo desempregado. Eu tava agora há pouco tentando procurar emprego. Consegui, graças a Deus. Foi com uma empresa que faz drinks. Eu tô tendo curso de barman agora pra começar a trampar. Mas assim, ó, no milhares de pessoas mandando currículo e tal. Eu conheci alguns caras ali. Querendo ou não, rolou um QI. Ali um quem indica, e eu consegui. Mas tá foda, velho. É o Brasil, tu não tá em Massachusetts, cara. Porra, tá todo mundo desempregado. Tá entendendo? Todo mundo na tá merda. Tá todo mundo na merda. Se é que isso é pra ser bom, não é pra ser pressão e tudo mais. Tu entendeu? Se de repente tu é um cara que... E outra coisa. Ele falou que não pega mulher porque não tem dinheiro. Ah, meu querido. Anda na rua um pouco... Tu vai ver uns malaco de boné, barreta, chinelo... Não, uns caras fudidos que com a mulher. Isso é real. Uns cara fudidos, meu querido. E come, Matheus. Eu com você ainda paga motel, ainda paga um Uber. Os caras comem na esquina do baile funk. Não foi que me contaram. O cara... o cara gravou, mandou pra mim. Eu falei, até falei assim, ó, para de ficar mandando foto de você comendo moeda. Não, só, aí eu falei assim, só pra você ver que nós comemos aqui no baile mesmo. Porque eu falei, eu visitei uma periferia e o cara falou assim, não, nós, aqui nós comemos as moedas no baile, na esquina. Eu falei, ah, zoeira sua. O cara falou, manda seu número aí, mandei. Aí o cara, no, na semana seguinte, Matheus, mandou pra mim. Até falei pra ele, ó, esquisito ficar vendo seu pau, cara. Para de mandar essas coisas pra mim. O cara comeu na esquina, cara. Então, quer dizer, se esse cara consegue, meu amigo, você também vai conseguir, cara. Claro. Não, e outra coisa. Não, mas eu sei que ele pode estar falando assim, ah, mas essas loucas de baile funk. Eu comi uma patricinha lá da faculdade num beco, cara. Num beco, da rua, assim, cara. Mandei, tinha um poste, eu mandei ela se agarrar no poste e o resto deixar comigo. E foda-se, cara, tu entendeu? Eu me lembro, cara, uma vez que eu tinha o quê? 10 conto pra sair, cara. Eu comprava uma canha e um cigarro e botava meu violão nas costas e pensava, cara, eu vou tentar juntar uma galera que queira ouvir um som. E pegava a mulher, cara, tu entendeu? Não bota essa pressão no dinheiro. E outra coisa, cara, eu tô com 26 anos, recém agora eu consegui um emprego. Tá certo que eu servi o quartel, mas servi o quartel, tu vai lá e te alista, não é? Eu sei que é diferente. Não te esquenta, cara, não te esquenta. Não. E a vida continua, cara. É o mais importante, a frase mais importante, a vida segue, cara. Aí outra coisa, essa coisa de não ter esperança. Tá, eu acho que baixar um pouco a expectativa pra não sofrer pode até ser válido. Mas tenha um pouquinho só de narcisismo, tu tá entendendo? Gosta um pouco de ti mesmo e pensa assim, pô, eu quero me dar uma vida legal. Porque senão daqui a pouco sem esperança, sem esperança, sem esperança, aí tu vira um mendigo do caralho. Eu vou mais além, com o Matheus. É o seguinte, você nasceu nesse corpo que você tá aí, não tá? Cada um que tá ouvindo esse programa. Você nasceu nesse corpo que você tá, não tá? Então o negócio é o seguinte, a partir de hoje você faz um acordo com você. É você, futebol clube, acabou. Ah, mas porque tem os outros... Não, é você. Porque você nasceu nesse corpo, você tá preso nesse corpo, nessa existência. Agora vamos pro lado filosófico. Você tá preso aí dentro, não tá? Você não pode sair, você não pode fazer a troca. Ah, eu vou trocar com o outro. Não, é você, não é? Então agora é você, futebol clube. Você vai valorizar o que você tem, você entendeu? O que você tem vai, pra você vai ser o melhor... E você vai tentar fazer a sua vida ser a vida é sofrimento, a vida é dor. Então você vai tentar fazer a vida ficar o menos sofrida possível. E você vai ser o ser. Acabou, cara. Foda-se os outros. E eu não tô dizendo que eu sou bom da boca, eu sou assim, não. Eu também, às vezes, eu me comparo. Lógico que eu faço isso. Meus amigos estão tudo numa boa e eu tô na maior merda fodida. Mas é o seguinte, você tem que ser você, futebol clube, cara. Porque se você não for você, aí o que você vai fazer, cara? Você vai viver na... Você tem que viver, não tem? Não, e outra coisa, Hernani, que eu lembrei agora que tu é católico, que tem uma passagem que diz assim, que o pessoal não entende essa passagem, infelizmente, porque eu acho que assim, tem muita coisa interessante, só que o pessoal interpreta meio que de qualquer maneira, entendeu? Sim. Que é aquela questão de assim, amar ao outro como ama a ti mesmo. O que, que isso quer dizer? Que só amando a ti mesmo tu consegue reconhecer o amor, tu tá entendendo? Olha só! Exato, porque assim, quando tu ama a ti mesmo, o que, que tu quer? Tu quer coisa boa pra ti, ou seja, tu quer alguém que te trate bem. E é aí que tu consegue o amor, sabe? Com duas pessoas que se gostam, mas pra te gostar da outra pessoa, tu vai ter que admirar ela. Só que uma pessoa que tu admire, por que que tu acha que uma pessoa tão admirável, ela tem que ficar contigo? Porque tu te gosta. Então, amar ao outro como ama a ti mesmo significa o quê? Que primeiro tu tem que te dar um certo... tem que atribuir a si um certo tipo de valor pra aí sim poder conquistar alguém de valor. E outra coisa, cara, uma coisa que eu até tava pensando quando ele tava falando na questão do sexo, talvez esse cara seja um pouco romântico também. Talvez ele esteja atrás de uma namoradinha... Tá entendendo? Pode ser também. Cara, só vive. Vive, cara, vive. Uma manhã linda. Tu coração como uma flor a mim se entregará. Que no sientes. Bom, o Thiago, que eu já falei com ele, Thiago, um abraço, Thiago. Ele mandou pra mim um protótipo de um site pro Sociedade Primitiva. Quero te agradecer, já conversei com você fora do ar, Thiago. Olha, eu vou pensar, mas por enquanto eu não tô precisando de site, não. Mas eu te agradeço de coração. Mas pode ser que no futuro o Sociedade Primitiva tenha um site. Então quero te mandar um abraço, muito obrigado aí. E valeu, cara. Vamos ver aqui. História de fossa. Não diga meu nome, por gentileza. Meu amigo Hernani, tudo bem? É um prazer enviar este relato, tenho 26 anos. Terminei um relacionamento em 2016 por suspeita de traição e desprezo de outra moça que se mostrava extremamente desinteressada por mim, com o passar do tempo. Já não aguentava mais, fiquei muito triste, perdi muito peso, ou quem dera, se eu, cada relacionamento eu perdesse peso, cara, eu só ganhei. Gastei com psiquiatra e psicóloga. Porque era a única amizade além de tudo que eu possuía e que se foi. Sou um cara com um histórico de poucos amigos ou inexistentes com o tempo. Recluso que toca seu violão e canta, joga, estuda e segue sua vida sozinho. Nesse meio tempo saí com outras mulheres, mas não foram muitas. Dá pra contar nos dedos. Não sou o tipo de cara que sai pra tocar o terror e fica com todo mundo. Em 2017, na hora que você quiser fazer um comentário, você avisa, viu, Matheus? Eu vou passando aqui. Em 2017, cheguei a namorar com outra moça, mas não consegui prosseguir o relacionamento. Pois ainda que eu saiba que as coisas sempre serão diferentes nos relacionamentos, não senti aquele fogo dentro de mim e aquela vontade de fuder incontrolável que uma moça baixinha rabuda me fazia sentir, ex-namorada. De início, pensei que minha grande atração por mulheres baixinhas seria uma idealização da minha primeira namorada. Mas depois de um tempo, vejo que não. Talvez meu gosto só tenha sido reforçado por ela. Então, ele tentar em mulher baixinha e bunduda. Vai pro Nordeste. Dali. O Nordeste mesmo? Tem cheio dessa daí. Tá baixinho, eu sei que sim, mas... Tá aí, você vai dar problema falar. Melhor. Não. Não, mas isso é um fato, cara. Eu não entendo qual é o problema. Tem pessoas baixas naquele lugar, tu tá entendendo? Eu não tô falando que são pior que ninguém. Mas voltando, eu não sabia dessa, Hernani. Tem mina baixinha e bunduda no Nordeste. Eu nunca fui pra lá, mas é que as que a gente vê, as que vêm pra cá, pelo menos, são assim, né? É que em São Paulo vai mais, né? Ah, vai. Desculpe a longa história. Talvez uns 5,5 seriam necessários para contar tudo e resumir bem. Mas o que gostaria de contar especificamente nesse meio foi meu último encontro com uma baixinha linda e bunduda. Cara, o negócio dele é essa mesmo, cara. Do jeito que eu gosto. Inclusive, o cara do podcast do Porco Suíno. Olha aí! eu gosto também, é por isso que... Disse que também curte isso em um último podcast. Conheci essa pessoa na faculdade. Peguei contato no WhatsApp e chamei para sair depois de algumas conversas. Ainda que frias, por um lado, mas simpáticas, por outro. E apresentação de quem eu sou e vice-versa. Ela aceitou sair comigo. E logo pensei, vou ficar com ela, mas... Fiz tudo certinho. Saí para tomar sorvete, almocei com ela. Paguei tudo por insistência própria. Cavalheirismo para nada. Puta merda. Nossa conversa era muito boa, mas com certa barreira. Mas ainda que em dúvida, eu parti para cima em um determinado momento. Peguei ela na cintura, passei a mão nos cabelos, mas ela recuou. Então fiquei naquela situação desconfortável de quase choque e perguntei, você não quer ficar comigo? E ela disse, não saí com você pensando nisso. Mas pera aí, você também, menina, você não é inocente também não, né? Calma aí, um beijinho? Saiu pra jogar carta com ele, sério, vai tomar no cu. Para, né, cara? Então respondi e deixei claramente as minhas intenções e ela se recusava a dizer sim ou não, isso aqui... Nessahan Alita, eu quero ver se eu faço um programa do Nessahan Alita mais pra frente. Ele fala disso aqui, é uma tática feminina, Matheus. É o seguinte, ela nunca confirma se vai ser sim ou se não. E aí ela faz o homem virar um escravo e ela deixa o cara doente de cama. Ela deixa o cara mentalmente... Eu já vi relatos de um homem que ficou mentalmente doente porque a mulher não confirma se é sim ou se é não. Então eu queria até pedir, porque eu tô sabendo que o Cidade Primitiva tem algumas ouvintes, não faça isso com ser humano nenhum, gente. Não é questão de ser homem, é questão de ser mulher. Não quer? Desocupe a moita. Porque de repente o cara pode conhecer uma outra menina e ser feliz. E você, por ego, por maldade, por ruindade, por babaquice, deixa o cara doente. Olha o que, que a menina fez. Fala, vou ficar. Não vou ficar, acabou. É tu arranca um pedaço. Sabe por que isso, Hernandes, sabe por que isso acontece, cara? Por quê? Cara, isso acontece porque é o seguinte, ó. Aquele cara, querendo ou não, ele... A guria gostou dele, ponto. Tu tá entendendo? Saiu, tudo mais, não dizia sim ou não, ela gostou dele. Só que ela percebeu uma coisa, que depois do sim, ele podia simplesmente dar uma galada nela e vazar, e depois do não, ele nunca mais ia falar com mas ela. Mas não precisa dar, ué, mas dá um beijo no cara, o que custa? Sim, mas aí que tá, aí que tá. Como, e se ela não falar sim nem não, ela nunca vai perder aquela fonte de satisfação que é falar com ele, tu tá entendendo? Ah, só que isso não. Só que isso é uma puta de uma maldade, cara. Porque, sinceramente, tu imagina assim, ó. Por exemplo, eu já me afastei de gurias que eu tava comendo. A guria tinha aquela coisa de, ai, quando que vai rolar algo a mais? Quando que vai rolar algo a mais? E eu na minha cabeça pensando, nunca. Nunca? Nunca, nunca. É, tá ligado? Porque, e aí, o que que aconteceu? Depois de um tempo eu pensei assim, cara, isso aqui é sacanagem. Por mais que... Não, eu não sei fazer isso não. Eu também, eu já passei uma vez. Eu tenho remorso, eu fiz isso uma vez. Não, as duas vezes eu fiz isso aí, Matheus. Eu fiquei com remorso, cara. Sim, é... E eu não prometi pra menina, Matheus. Às vezes o ouvinte tá ouvindo isso aqui e fala assim, ah, o Hernani é mau caráter. Eu não prometi, eu não falei, nós vamos namorar, não. É que a menina apaixonou e falou, vamos namorar. Eu falei, não vou, cara. E eu fiquei com remorso. Pois é, mas é que a questão é a seguinte, ó. Pelo menos a gente dá sexo, né, cara? Porque tem umas que nem isso, né, cara? E ficam nessa que, não sei. Sabe? Cara, eu te digo uma coisa. Quando esse tipo... Quando a mulher fica com esse tipo de coisa, eu não sei... É, chega pra... Cara, essa é a hora... Cara, a mulher sempre sabe, cara. Ela sempre sabe se ela tá... Cara, a mulher não sabe fazer uma baliza, mas sabe se ela, se ela gostou ou não de um cara. Tu tá entendendo? E tinha um cara num fórum, muitos anos atrás, que ele falou um negócio que eu decorei, Matheus. Ele falou assim, sempre que você tiver com uma mulher que fica falando, não sei, eu levo isso pra mim. E é triste, é forte, mas você tem que pensar o seguinte. Se ela falar... Fica assim, não sei, eu acho que sim, eu acho que não. Pensa se fosse um cara muito bonito e muito desejável. Se ela iria dizer não sei. Se a resposta for não for não sei, é porque o problema é você mesmo, cara. Desculpa, pula fora, vai pra outra, cara. Não, segue a vida. E outra coisa, entendeu? Nessas horas, cara, eu tô numa fase bem filha da puta porque eu tomei no cu, tá ligado? Então eu tô meio... Eu não digo filho da puta, mas eu tô querendo comer gente, cara. É isso que eu tô fazendo agora. Eu vou até pensando em baixar a porra do Tinder. Eu tenho uma vergonha de baixar aquela merda, assim. Mas sei lá, cara. Eu tô querendo me divertir, cara. Sabe, eu não tô mais querendo nenhuma história de amor e tal. Mas e uma coisa que eu aprendi, cara, nessa vida é o seguinte, cara. Se tu te mostrar um cara decidido e botar ela pra baixo ali, nesse ponto... Chega pra ela e diz assim, ah, não sei. Eu falo assim, como assim não sabe? Tu não sabe tomar decisão? Tu não sabe o que tu quer? Ela, ah, mas é que eu não sei. Bom, se tu não sabe, eu sei o que eu quero. E sai de perto. E corta. Aí, o que que vai acontecer? Ela vai querer aquela fonte de satisfação de volta, porque mulher... Ou se não procurar, é porque não faz a diferença. Aí foda-se também. Isso, mas o que que pode acontecer? Ou essa guria vai realmente se afastar e tu vai ter certeza que no fundo ela não queria te dar um fora... Porque... E aí você vai sofrer menos. Quanto mais corda você der, mais você vai sofrer, Matheus. Exato, mas eu vou te falar uma coisa. Se depois disso, duas coisas podem acontecer, cara. Ou ela vai se afastar e tu vai ter certeza que realmente ela não gostava de ti, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém também, né, cara? Quando vê a guria não gostou, né? Ou essa louca vai... Ou ela vai ficar enlouquecida por ti. Sabe, teve uma vez que eu saí... Será que não, Matheus? Cara, eu vou te falar... Porque tem uma frase do Pequeno Príncipe que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se uma mulher cativa, aí a mulher vai dizer assim, mas eu nunca te vi. Peraí, se você foi legal, se você deu esperança pro cara, você será? Agora eu tô fazendo uma pergunta. Perguntar no ofende. Será que você não é responsável por isso? Tô fazendo uma pergunta. Cara, é aí que tá. O problema é que... querendo ou não, cara, mulher tem muito mais opção, sabe? Mulher dificilmente vai ficar pra tia, a não ser quando ficar muito mais velha e não tiver mais atraente, tu entendeu? Então quem procura, quem escolhe é a mulher, cara. Mais ou menos. Cara, quem escolhe... Hernani, quem escolhe é a mulher. Eu vou te falar uma coisa. O homem, ele vive a ilusão de que ele conquista a mulher. O que tá acontecendo é o seguinte, aquela mulher já escolheu o cara. Depois dessa escolha, que ela deixa o cara se aproximar dela, vem o teste. Não, mas ela deixou o cara aproximar. Aí tem isso. Dois fatores. Se o cara vai querer, que é um fator, porra. Você vai dizer que não é assim, cara. Você não come tudo que aparece. E a outra questão é o seguinte, se o cara vai conseguir levar. E tem um terceiro fator que você tá desconsiderando, Matheus. Oi. Aí eu não concordo com você. Diga. O fator que a mulher não tinha pensado se ia ficar ou não com o cara, e o cara consegue, entre aspas, convencer ela e eles ficam. Isso já fez. Eu duvido que você nunca fez isso. Não, mas aí que tá. Depois, mais tarde, eu percebi uma coisa, cara. Pode ser bizarro isso que eu vou te dizer. Aquela guria que tu tem aquela ilusão que tu tá conquistando, na verdade, ela sempre gostou de ti, de uma certa forma, mas ela não... Como é que eu posso dizer? É como se tu tivesse... Tu passou no teste. Tu basicamente passou no teste. Tipo, aquela... Quando tu te aproxima pra falar de uma mulher na balada, cara, isso é visível. Se a mulher não gostou de ti, ela não vai te dar corda. Sabe aquela mulher que te dá corda pra te falar com ela? E não, mas aí você passou, tipo, num pré-teste. Mas é um teste muito superficial, né? Sim, sim. Começa a falar merda pra você ver se você não vaza fora. Não, óbvio. Chega pra uma guria que ela te escolheu, entre aspas, e fala, ih, essa buceta aí, vamos dar? Não, a louca vai... Ela vai te mandar tomar no teu cu, tá ligado? Eu sei, mas aí que tá. É o que eu te digo, assim, no fundo, cara, o que o cara pensa que é uma... Ah, eu estou seduzindo a mulher. Não, tu tá passando no teste que ela tá te propondo. Tu tá entendendo? Querendo ou não, as mulheres são muito mais ligeiras do que os homens no ramo sexual, cara. Tu tem que entender uma coisa, Hernani. Enquanto a gente tava brincando de carrinho, de bonequinho, elas estavam brincando... As bonequinhas dela, não era bonequinha que dava um super poder, não sei o que lá. As bonequinhas dela, elas aprendiam a socializar, elas aprendiam a se vestir. A boneca era bonita, olha só, tu tem que ser bonita. Elas aprendiam panelinha, coisa e tal, ó, tu tem que ser prestativa e tudo mais. A mulher, ela aprende a seduzir desde a infância, cara. O homem, lá pelos 18 anos, ele começa a se ligar de como a banda toca, tá ligado? A mulher sempre vai estar um passo à frente do homem. Querendo ou não, a mulher, ela sempre socializa, tá ligado? Cara, seja bem sincero, tirando muito poucas mulheres que tu conhece, cara, não é comum tu ver uma guria naqueles autismo que o cara faz de, sei lá, de baixar um jogo e ficar 8 horas jogando. Tá entendendo? É muito mais difícil tu ver mulher nesse tipo de situação. Tu vê mais o homem fazer isso, sabe? Então a mulher, ela é muito mais social nesse sentido. Por isso que em alguns casos... Não, alguns não. Por isso que em muitos dos casos elas deixam se desenvolver. O cara fica desenvolvido, o cara estuda, o cara corre atrás e elas ficam... infelizmente, elas se perdem porque elas estão perdidas em socialização. Essas babaquices. É que na verdade o que eu acredito é que... A socialização, às vezes, ela é muito mais angustiante pro homem, justamente por ele não ter essa habilidade, sabe? E aí o cara... Não, mas a maioria dos homens são sociáveis. É que eu, você e o pessoal que escuta isso aqui é doente, mas os homens, no geral, são, é. Eu conheci um cara que vai em baile funk, esse mesmo que mandou o vídeo, você tem que ver o cara. O cara, aonde ele vai, ele vira o melhor amigo de todo mundo. Vai, Matheus, faz um último, vai, tá, fala aí, eu tenho que continuar o e-mail, mas vai lá. Não, só que eu queria te dizer o seguinte, cara. Tá bom, eu concordo contigo, tem muito homem social. Mas se o cara é tímido, ele é um merda. Se a mulher é tímida, a timidez da mulher às vezes deixa até ela mais bonita, cara. É, fica. Eu não sei. E se ela é tímida, tu pega na mão e tu diz pra ela assim: ah, olha só, vem comigo, não tem problema. Tudo, o homem tenta acalmar a mulher ali, entendeu? A mulher não, tem muito mais não, vontade não, que não, o homem. Não, senhor. Isso acontece porque é o seguinte, o homem biologicamente, ele tem esse ímpeto de ser o líder, de levar, de conduzir. E elas querem que a gente já chegue sabendo tudo, e elas querem que a gente conduza, que a gente tenha atitude, que a gente vai pra cima. Tanto não é mentira que eu tô falando que uma mulher pegar um cara que é cabaço, é muito mais difícil. Um cara pegar uma mulher que não sabe nada na cama, ele vai, ele ensina, ele orienta. Agora, vai uma mulher pegar um cara que é cabaço na cama, o cara não sabe botar uma camisinha, o cara não sabe chupar, o cara não sabe fazer nada. Vai pra você ver. Elas não aguentam esse cara. Elas acham esse cara um porre do caralho. Por quê? Porque o cara que tem que conduzir, porque o cara tem que levar, porque no final das contas é isso, cara. Elas não se responsabilizam por merda nenhuma, né, cara? É isso aí. Deixa eu continuar aqui, porque o Matheus... desculpa, viu, Matheus? Perdão, eu vou pedir desculpa pro Matheus e pros ouvintes, porque o e-mail é muito e-mail e o e-mail é grande, por isso eu tô te pedindo desculpa. Tudo bem. Matheus. Eu só queria uma resposta concisa, caso não houvesse interesse na minha pessoa. Ela disse que hoje não. Lembrou o Kleber, aquele... pesquisem depois do narrador lá, o Kleber, não sei o quê. Ele falando, hoje sim, hoje não. Do Rubinho? Do Rubinho. Não sinto atração no momento, não sou assim. Desculpa, ouvinte, perdão. Não sou assim, quero ou não quero me apegar com o tempo. Fiquei desanimado, pois queria ao menos um selinho. Um simples sinal verde para eu ter paciência, visto que o histórico dela é muito positivo, amigo Hernani. Um deles é boa família. Virgem com 20 anos e nunca namorou. Tive paciência, fui decente e homem acima de tudo. Levei ela embora e fui pegar meu ônibus para casa. Na hora que você quiser fazer um comentário, você para aí. Chegando em casa, recebi mensagem de um artigo falando sobre mulheres demissexuais. Nossa, demissexual. Ai, meu Deus. E que ela disse que era aquele tipo de pessoa. Eu não gosto de mulher assim, que fica inventando doença. Eu não gosto disso. Resumidamente, é alguém que não fica com você mesmo que você seja o cara mais bonito do universo. Não acredito 100% nessa história. Eu também não. Me considero um cara normal em aparência. Um nota 5. Não sou o tipo de cara horrível. O problema é aquela história. As mulheres não querem os caras normais. Querem os caras acima do normal. Os alfas. Não importa quem elas são. Bonitas, feias, ricas, pobres, novas ou velhas. Este é o pensamento que me vem à mente durante esta conversa. Pois não vou atrás de mulher extremamente bonita, ainda que pudesse, pelo próprio senso de equilíbrio versus possibilidade de aceitação, se é que me entende. Fazendo um comentário bem rapidinho aqui, dois palitos. Há quem diga que os homens estão inflando o mercado bucetal. Por quê? Porque todo mundo tá pegando as mulheres normais, né? Todo mundo vai nas mulheres normais. E aí isso tá inflando e tá fazendo as mulheres normais começarem a achar que elas são semideusas e que elas são muito bonitas. E aí acontece o fenômeno que você vê. Isso tem a ver com a teoria dos betas, se você não ouviu, vai lá escutar o programa Cilada. Isso diz que com o passar do tempo, as mulheres normais vão começar a achar que elas são muito mais bonitas e muito mais importantes do que elas são. E é por isso que você vê fenômenos como o Facebook, onde ela posta foto de biquíni se achando uma deusa grega e na verdade ela não é. Isso aí é uma teoria. Excluí o contato dela, parei de procurar a mesma. Quando passado alguns dias, olha que a maldade, Matheus, isso não se faz, Matheus. Quando passado alguns dias, ela puxou o assunto e conversamos normal por mensagem. Não quer desocupa a moita, cara. Não quer desocupa a moita. Logo chamei ela novamente para sair, esperando para ela ter puxado o assunto, seria um sinal verde. Saímos novamente, tive um baita trabalho para me encontrar com ela. Mas a esperança era maior, pois no telefone ela prometeu pra mim ser alguém mais amorosa e etc. Cara, a verdade é que saímos novamente. A conversa foi muito boa e não rolou nada. Fiquei puto com isso. Logo parei a conversa no meio e disse não receber no mínimo um beijo. Um selinho seria um absurdo. Não, que não receber um beijo, um selinho seria um absurdo para mim. Desanimo o cara completamente. Passa do estágio da paciência com a pessoa para o estágio da babaquice ou friendzone. E ela ficou com aquela cara de fazer o quê? Ah, isso não... Ô, Matheus, pera aí, Matheus. Isso é sacanagem, Matheus. Não se faz isso, cara. Ah, meu amigo, cara, eu já passei por isso, cara. Eu já passei, eu sei que é babaquice. Eu disse que não sairia novamente, que pra mim não dá. Levei ela embora normal, com muita educação, afinal ainda seríamos colegas do curso de faculdade. Puta, cara, que situação chata. Também tem esse detalhe. Que merda. Frequentaremos o mesmo ambiente, embora com distâncias um do outro. Não excluí o contato dessa vez, pois não quero demonstrar raiva nem nada. Ficarei neutro e não conversaremos mais. Tudo me pareceu mais uma mulher querendo inflar o ego com qualquer otário. No caso, fui eu o da vez. Agora te pergunto, o que você pensa sobre isso? Fui impaciente com ela? Deveria esperar mais tempo? Continuar saindo e reprimir minha vontade incontrolável de partir para cima? Ou fiz o certo? Diz aí. Um abraço, parabéns pelo podcast, perdão pelo texto longo. Então eu vou dizer a minha parte e o Matheus vai dizer a dele. Na minha parte você fez certo, você só faça o seguinte, eu fiz um código para mim na minha vida. Não chegue em mulher do seu trabalho, não chegue em mulher da sua faculdade. Porque depois vai acontecer isso aí que você falou. Fica um clima bosta, fica um clima insuportável. Eu chamei uma menina do meu trabalho há um tempo atrás pra tomar uma cerveja só. A menina acha que eu... pensou assim que eu tava, entendeu? Chamando ela pra casar. E aí fica um clima insuportável, um cheiro de bunda suja no ar, horroroso. É um clima mais chato do mundo. Não faça isso, tá? Mas você esfria a cabeça. E outra coisa, era jogo e manipulação. Não aceite, ouvinte. Não aceite isso. Esse papinho, ah, vai devagar. Mas vai devagar quase parando, não. Eu posso ir devagar. Como que você quer fazer devagar? Nós vamos só dar uns beijos, tudo bem. Mas não faz o cara de bobo, não, cara. Não faz o cara de bobo, porque nós não somos bobo, não. Faz o seu comentário, Matheus. Tempo livre. Manda bala. Ok, primeiro é a questão que ele tinha falado sobre demissexualidade, né? Isso é uma coisa que tá virando moda. Doutor Google? Cara, o que é o demissexual? Eu vou explicar pro pessoal aí. É quem gosta de fuder apaixonado, tá entendendo? É quem só gosta de se relacionar por alguém que tu se apaixona. É o tipo de pessoa que não vai pra uma balada transar com alguém. Só que, cara, isso já tinha nome, tu entendeu? Então, a pessoa mais... mais na tua. Sentimental. Mais sentimental, exatamente. Só que agora é que as pessoas querem tanto fazer parte de um grupinho especial e mostrar como elas são diferentes. Então, ai, eu sou demissexual. Vai a merda, cara. Tu é uma pessoa apaixonada, entendeu? E sobre isso que aconteceu com a guria, cara. Ela ficava tentando bola. Ele não falou pra mim na conversa deles qual era o teor da conversa. Isso é uma coisa que era importante saber, eu acho. Por quê? Explica a sua teoria. Porque, de repente, a guria... se a guria tinha um apelo mais sexualizado nas conversas, ou falava que tava gostando dele na conversa, gostando de outra forma, e ao vivo ficasse fazendo isso o tempo todo... Ah, mano, isso é sacanagem, tu tá entendendo? Isso não se faz, isso é sacanagem. E eu digo até assim pra quem tá ouvindo, eu não tô querendo botar de dedo na cara de alguém. Até se tiver ouvinte mulher fazendo isso, cara... Repensa o que vocês estão fazendo e não faz isso, cara. É uma coisa que magoa, vocês não tem nada a ganhar com isso, sabe? E, cara, a questão é a seguinte, ó. A partir de agora tu falou que ela é tua colega, né? Cara, assim, ó, não corta ela e nem trata ela como a melhor pessoa do mundo. Imagina que ela é uma guria como qualquer outra guria da tua sala, do teu curso. Tu entendeu? O que vai fazer essa guria ficar louca é a indiferença. Tu entendeu? Se tu excluir, eu excluir, ignoro ela. Isso também é uma forma de mostrar que tu te preocupa. Cara, age da forma mais cínica do mundo, com indiferença, tá ligado? E se ela chegar pra dizer assim, tu nunca mais falou comigo, David, tu não fala assim, depois do que tu me fez. Não. Se ela chegar pra ti e falar assim, tu nunca mais falou comigo, tu chega assim, pá, mas é que eu tô cheio de coisa pra fazer. Não, mas eu converso contigo. Sabe? Aí não conversa com ela. Ela vai chegar, pô, tu falou que ia falar comigo e tal, e nunca mais. Eu falo, puta merda, esqueci, me desculpa. Mostra indiferença pra essa louca. Cara, ela vai ver que ela não tem como jogar contigo. Ali é dá ou desce. Eu te garanto, cara. Ô, dá ou desce? Essa é a frase. Você falou a melhor frase do programa inteiro. Ô, dá ou desce? Então, assim, cara. E tenta comer essa louca ainda, cara. Sinceramente, tenta comer ela. Tu entendeu? E depois que tu comer ela, tu. É bim bam run, cara. Entendeu? Bim bam run. Bim bam run, cara. Te vinga, tá ligado? Te vinga. Eu fiz isso já, meu. Uma louca me enrolou. E eu comecei a fazer jogo com ela. Ah, tu quer jogar? Tu quer jogar? Então vamos jogar. Vamos jogar, sabe? Só que a mina levou. Só que nesse jogo, eu já falei isso umas mil vezes, vou falar mil e um. Neste jogo, as mulheres perdem de nós, mas perdem de lavada. Lavada. Porque nós homens somos imundos por natureza, mano. Exato. A gente, pra dar uma bimbada e vazar no outro dia e nunca mais ligar, é a coisa mais fácil do mundo. A gente precisa se esforçar pro contrário. Elas querem pagar de as fêmeas modernas, porque eu só quero dar. Vocês vão se fuder com esse jogo aí, cara, porque a gente é imundo, a gente é as maiores tranqueiras do mundo e o desejo sexual nosso é animalesco, cara. A gente come vocês, no outro dia a gente some e vocês ainda vão ficar achando que vocês fizeram um baita negócio. Eu enganei ele, enganou? Você vai ver só. Desculpa, viu, Matheus, ficar cortando você, perdão. Não, capaz, meu, não é, cara. Tu tem que cortar mesmo, que se tu deixar, eu vou até às 6 da manhã, cara. Tá bom. Relato sobrenatural. Um abraço, Alexandre. Como havia dito, mando um relato que aconteceu comigo. Esse foi o primeiro contato sobrenatural que me lembra. Desde pequeno vejo e ouço e percebo espíritos. Por conta disso, estudo esses fenômenos até hoje. Me lembro da primeira vez que aconteceu. Nasci e sempre morei na rua atrás do cemitério da Vila Alpina, mesmo local onde foram enterrados os corpos do edifício Joelma, as chamadas 13 Almas Benditas. Aí se o ouvinte quiser, pesquise linha direta, edifício Joelma, que eu não vou comentar aqui, que é muito grande essa história. Mas é uma puta de uma história, vá procurar. Inclusive o Diego Rodrigues, que você conhece, Matheus, esteve lá recentemente. Ele falou que lá no edifício Joelma, o Diego não inventa uma coisa dessa. E falou que lá a segurança fica só 3 meses, viu? Vigia noturno. Só fica 3 meses e troca. Lá na Aldiga ele chegou, tinha uma placa lá e falaram assim, ó, aqui não para ninguém. Porque o cara fica aqui de noite e fica doente aqui dentro. Porque ele diz que vê tudo aqui. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Estava no quarto que dividia com o irmão mais novo. Dormindo, sempre dormindo no escuro total. Quando comecei a perceber nos pés da minha cama algo parecido com uma fumaça subindo do chão. Fiquei curioso e voltei minha atenção. Começaram então a ganhar duas formas humanas, até quando ganharam totalmente a forma de dois tios meus acenando um tchau. Retribuí, voltei a deitar lentamente, voltaram à forma de fumaça e passaram por debaixo da porta, sentindo o quarto dos meus pais. No dia seguinte, comentei com minha mãe. Ela me disse sentir uma presença, mas nada aconteceu. Detalhe, esses dois tios meus estavam mortos. Não, peraí, vamos de novo. Esses dois tios meus estavam vivos, mas moravam na Bahia. Exato 6 meses depois, os dois faleceram por um infarto fulminante e o outro por câncer. Até hoje, nenhuma crença das que eu participei conseguiu me dar uma posição plausível do que possa ter acontecido. Ainda vejo e tudo mais. Tenho inúmeros casos que aconteceram comigo. Alguns até nesse cemitério, numa época que eu ia lá à noite, seja para beber ou pegar velas para balão. Sim. No fim da década de 80 e início de 90, eu fazia isso, desse das velas. Tem um relato tenso, numa próxima oportunidade conto pra vocês. Até mais, obrigado, um abraço, obrigado pelo e-mail, manda aí, pode mandar histórias aí sobrenaturais. Comenta aí, Matheus. Cara, eu só queria comentar, é o seguinte, ó. Eu tô na minha casa sozinho, são 3 da manhã, e o filho da puta me leu um e-mail desse, cara. Puta que me pariu, eu sou cagão pra caralho, velho. E, não, e detalhe, meus pais estão na praia e eu tô sozinho aqui porque minha faculdade começou. E eu tô sozinho aqui, cara. Tá escuro pra caralho, eu vou ligar mais luz já. Sabe quando o cara deixa a TV da casa ligada no... Só pra deixar a voz, né? Isso, pra parecer que tem gente junto? Pra parecer... É isso aí. Puta que me pariu, que história de merda que tu vai me ler, cara. Dilema. E aí, grande Hernani, queria sua ajuda com um dilema que eu estou vivendo. Estudo em uma escola técnica. O ensino médio dura 4 anos por conta das matérias do curso que você escolheu. Terminei o 3º ano, mas não quero terminar o 4º. Ué, 4º? Mas não é só 3º ano? Ah não, 3º ano do curso técnico, será que é isso? Estudo em uma escola técnica. O ensino médio dura 4 anos. Ah, dura 4 anos. Terminei o 3º ano, mas não quero terminar o 4º, porque não quero trabalhar na área eletroeletrônica, pois passei arrastado em todas as matérias e não me sinto apto. Porém, todos dizem para eu terminar, já que só falta 1 ano para ganhar o diploma e ser credenciado como técnico. Já concluí o ensino médio por supletivo e passei no Enem para o curso que quero, mas só começa em janeiro de 2019. Seria melhor terminar a escola técnica, pegar o diploma e já ir para a universidade e arranjar um emprego agora, ou abandonar a escola técnica e juntar grana para a universidade, já que fica em outra cidade. E minha cidade e minha família não pode me bancar. Quero trabalhar e largar a escola, mas algo dentro de mim diz que vou me arrepender futuramente. Abração, meu velho. Sucesso com o seu trabalho. Um abraço. Só o primeiro nome, não tem problema. Só um abraço, Ângelo. E aí, ô Matheus? Termina essa merda, pelo amor de Deus, cara. Tu tem um curso técnico na Guaiaca, mesmo que tu não vá querer trabalhar na área, depois dá uma zebra. Dá uma merda e só a pessoa com curso técnico que consegue emprego. Tu tem o teu. E vai ser um diferencial, porque uma coisa o Matheus sabe que eu não tô mentindo. Você só com ensino médio secão... Ah, mas eu tô cursando faculdade. Não interessa, porque você tem ensino médio. só o ensino médio secão é uma bosta pra arrumar emprego. Fala aí, Matheus, tô mentindo. Ensino superior é uma bosta de arrumar emprego, dependendo da situação, cara. Pois é. E eu vou te falar um negócio, assim, ó. Ele falou assim, mas não, eu não me vejo trabalhando na área. Tá, amigão, vamos pensar na seguinte hipótese, tá? Deu merda, tu precisa de um emprego, entendeu? Urgentemente, sei lá, doença na família, Deus me livre, mas pode acontecer, ninguém tá livre disso. Falência, tu foi investir num negócio e não deu certo, sei lá. Aí tu precisa arranjar um emprego urgentemente. Eu não gosto de trabalhar na área. Cara, ninguém que ganha um salário mínimo gosta do emprego que tem. Eu te garanto que tu vai preferir trabalhar num emprego que tu não gosta, ganhando dois pau e pouco, do que ganhando 900 pila, tu tá entendendo? Eu tive sorte porque eu sempre gostei de fazer drinks e eu consegui um emprego no negócio de drink. Isso foi muita sorte, eu não sou exemplo pra ninguém. O negócio caiu no meu colo, tá entendendo? Só que assim, a maioria dos meus amigos, cara, vão trabalhar no quê? Lojão, desses 1,99, McDonald's é escravidão moderna, né? Um negócio assim, tinha um amigo meu que ele trabalhava descarregando caminhão, conseguiu emprego no McDonald's e voltou a descarregar caminhão porque dizia assim, não, eu descarrego o caminhão. E não era pouca coisa, né? O guri, ele desenvolveu uma hérnia de tanto descer caminhão de depósito. E ele falou, mas posso estar fudido da coluna, mas nunca mais boto aquela merda daquele bonezinho com M de novo na minha vida. Ele chega, o cara, olha, ele odiava tanto aquela merda daquele emprego que ele chegava a sonhar com o Ronald. Então assim, cara, se tu quer trabalhar, trabalha utilizando esse teu curso, cara. Sabe, tu vai ganhar mais grana, tu entendeu? Pra depois tu conseguir juntar o dinheiro, porque ele tava entre largar a escola e começar a trabalhar pra juntar o dinheiro pra faculdade. Ou ficar no curso técnico. Tá? Termina esse ano de curso técnico, começa a trabalhar na área, não gostando. Meu amigo, o trabalho que tu ia conseguir só com o ensino médio, eu te garanto que não ia ser bom. Ia ser caixa de alguma coisa. Mas você pode trabalhar e fazer o curso técnico também, não pode? Pô, eu acho que pode, cara. Não tem problema, mas eu tô te dizendo o seguinte, Hernani. Que ele poderia ficar esse ano só fazendo o curso técnico e trabalhar na área do curso pra juntar dinheiro pra faculdade. Ele ia juntar o dinheiro muito mais rápido, cara. Ele ia perder, entre aspas, o ano. Que não é perder, porque ele vai ter um técnico no bolso. E ele ia juntar o dobro de dinheiro, o triplo, cara. É isso que eu tô te dizendo. Eu também acho que ele não pode parar, não. Não para. Tá louco? Cagada. Vou apelar pro Azulzinho. Ah, deixa eu só contar uma história rapidinha aqui, mas dois palitos, só pra vocês verem como é que as exigências da minha mãe são insanas. Manda. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego, tava feliz da vida. Cara, minha mãe faz umas coisas que eu não entendo, cara. Eu não entendo se é porque ela quer muito meu bem, ou se é porque as exigências dela são insanas, ou se é porque ela faz de maldade mesmo, não sei, cara. Eu queria decifrar minha mãe. Quando eu tinha 18 anos, ensino médio secão nas costas, não tinha um curso de nada. Eu arrumei meu primeiro emprego, feliz pra caralho. Porra, consegui um emprego, vou ganhar um salarião massa, um salário mínimo e tal. A minha mãe falou assim, um salário mínimo? Você tá de brincadeira, vai lá e diz que eu não quer. Falei, por quê? Ué, você tem que conseguir no mínimo um emprego de R$2.000, quer dizer, ela acha que o cara com 100 ensino médio, sei lá, vai conseguir um emprego de R$2.000, como? Naquela época ainda, R$2.000, como, rapaz? O Brasil é uma merda desgraçada, é umas coisas que a gente não entende, cara, viu, cara? Cara, eu tenho raiva engraçado disso. Isso, cara, que eu vou te falar um negócio. A minha melhor época da minha vida, por enquanto, eu sei que eu vou ter épocas mais bacanas, eu já tô mudando, já tô melhorando e tudo mais. Mas a melhor época da minha vida, cara, foi quando eu fui militar, cara. Porque eu vou te falar um negócio, cara. Eu podia estar ganhando mal, sabe? Eu podia estar sofrendo lá dentro do quartel. Mas, meu amigo, tu chega fardado, com a boina preta na cabeça, dentro de casa, não tem quem não diga que tu é homem, que tu não é homem, tu tá entendendo? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive um respeito, assim. E claro, minha mãe sempre me respeitou no sentido, assim, de gostar de mim e tudo mais, mas respeito, assim, de ser tratado como homem. Tu sabe do que eu tô falando, né? Sabe, foi uma época muito boa. E eu quero me formar logo e começar a ganhar direitinho, cara, pra poder sentir aquilo que eu senti quando eu era militar, cara. E é uma coisa que Bah, cara, foi uma... É porque assim, ó, profundo quando isso, eu chegava em casa, como militar, eu sentava na... Eu chegava fudido, e a minha mãe chegava fudida também, porque o emprego dela não era fácil. E aí, cara, a gente sentava na sacada do prédio, ela preparava o mate, e a gente fumava um cigarro tomando mate, e os dois reclamando do emprego. Então, e dizia assim, cara, hoje foi sofrido, não sei o que lá. Bah, tá o milico burro pra caralho, tal, o sargento é filho da puta. E ela, pá, porque o fulano lá do meu trabalho, não sei o que lá, era um filho da puta. E aí a gente, e aí, cara, eu não via mais aquela coisa de Mateuzinho, vê se tu toma teu banho, não sei o que lá. Olha, se eu não vou tomar banho, cara, sabe, umas coisas que não competem mais eu tratar um cara assim, tu tá entendendo? Aí, Mateuzinho, não esquece de escovar os dentinhos. Aí, tu quer que eu corte a comidinha pra ti, tu entendeu? É uma coisa que humilha o cara, é uma coisa que não é legal. E eu já falei pra ela que não era legal, ela mudou um pouco, sabe? É, e quando eu era militar, isso não acontecia. Então é uma coisa que eu tô buscando, assim, sabe? Uma entendi. Coisa que... Ah, tá louco. Não me hubieras deixado essa noite, porque essa mesma noite encontrei amor. Não me hubieras deixado essa noite, porque essa mesma noite encontrei amor. Parecia que estava esperando momento de partir, parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me adiós, y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada, olvidaste tú de mí, mas ahora. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado soledad, esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Vou apelar pro Azulzinho. Salve, Hernani, tudo bem? Vem, eu só quero adiantar uma coisa. Não vou dizer o seu nome, porque o seu nome ele é muito diferente, então as pessoas vão saber que é você. Mas eu conheço esse cara e ele é novinho de tudo, viu, Matheus? Considerem isso na leitura. Pô, do e-mail. Tá, ele é novo. Esse e-mail já começou bem, o nome já... Salve, Hernani, tudo bem? Venho relatar o que aconteceu comigo nesses dias. Comecei a sair com uma garota de 20 anos. Sinto um puta tesão nela. Na segunda noite, fomos praticar o ato do coito, a cópula furtiva, a famosa fodeção. Mas percebi que meu peru não estava reagindo. Fiquei inseguro, ansioso e com aquele sentimento de fracasso enquanto a chupava. Por sorte, um amigo meu me ligou e eu fingi que era algo muito importante e tinha que sair. Ontem saímos novamente e já estava inseguro achando que não ia conseguir novamente. Dito e feito, meu pau na hora não dava nem sinal de vida. Agora estou inseguro, muito mesmo. Achei estranho que com minha ex-namorada meu pau era duraço o tempo todo. Olha, não tenho uma ereção desde dezembro, nem pra masturbação. Devo apelar pro tão eficiente Viagra? Forte abraço. Faz o comentário, mano. Seguinte, meu amigo. Viagra foi feito pra velho. Velho tem uma elasticidade nas veias que, se tu aumentar o fluxo sanguíneo, aquilo lá aguenta. E outra coisa, o batimento cardíaco do velho não é que nem o do guri. Tu entendeu? Tu tá toda. Tu vai tomar uma merda dessa, tu vai ter um infarto. Tu vai ter que botar... como é que é aquela mola lá? Como é que é... essas marca-passas, porra aí. Cara, pelo amor de Deus... o teu problema não é fisiológico, o teu problema é psicológico. Procura ajuda psicológica, procura um psicólogo, pelo amor de Deus. Não, mas ele não tem como procurar, isso eu conheço ele. Por quê? É pobre? Tá numa situação meio difícil. Tá, entendi. Mas então é o seguinte, ó. Como ele não tem como procurar psicólogo e tal, na verdade, cara, eu vou te falar um negócio. Existem psicólogos que atuam em muitas áreas que são, como é que se chama? Que são gratuitas, que são para pessoas com baixa renda e tudo mais. Na minha faculdade mesmo, a gente atende na clínica de graça, cara. As pessoas lá... Matheus, será? Vamos conversar então. Vou até parar aqui os e-mails. Vamos conversar aí com você aqui. Vamos conversar sobre isso, que você é um cara vivido também, eu também sou. Não tanto quanto você. Você sabe uma coisa, Matheus? Vou fazer dois comentários para você. O primeiro... Quando eu entrevistei aquele rapaz lá que foi abusado, o Marlon, ele falou um negócio que eu concordei, eu na hora não concordei, mas depois eu concordei. Ele falou o seguinte: quando eu conheço uma mulher e as ideias não batem, eu não sinto atração sexual por ela. Aí eu falei assim, besteira, você parece uma mulher gostosa na sua frente e tal. Essa mulher da cilada, Matheus, que eu contei pra vocês, as ideias dela eram só ideia bosta, só filme bosta, conversa bosta, música bosta. Inclusive, um fato pitoresco é que ela, depois de buscar maconha com a criança de colo na mão, o filho dela de colo na mão, ela foi buscar maconha, ela voltou pra me dar um sermão, me dizendo que eu tinha que virar evangélico, porque o católico, ele faz as coisas pra Nossa Senhora e Nossa Senhora não é santa. Quer dizer, tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí, cara, e ela era tão burra, mas tão burra e tão vazia, que eu não senti atração sexual por ela. Não tô dizendo que, assim, eu não queria comer ela, mas eu não senti atração sexual. Então, aquilo que o Marlon falou tem um cabimento. Ou seja, se essa mulher que você tá saindo aí, por mais bonita e gostosa que ela seja, talvez se suas ideias não batem, eu acho que não dá química sexual. É uma teoria. A outra que eu tenho, que eu vou pedir pra você comentar já. E a outra coisa que eu tenho pra te dizer é o seguinte. É uma experiência interessante. Olha só que interessante, Matheus. A minha ex-mulher era muito bonita e muito gostosa, mas muito mesmo. Eu não vou te mostrar a imagem porque por questões óbvias. Mas ela era uma delícia. Aonde nós íamos, ela chamava atenção. Ela, no final, estava tão insuportável, Matheus, mas tão insuportável que eu não tinha atração sexual nenhuma por ela. Inclusive, no final, eu digo aqui abertamente, eu, no final, cheguei a broxar com ela. As últimas fodas aí eu brochei, porque eu não sentia tesão mais nenhum por ela ser um ser... absolutamente repulsivo e insuportável. Ou seja, eu estava com uma mulher deliciosa na minha cama e eu não sentia atração sexual por ela. Ao ponto que, Matheus, ao ponto que hoje, quando eu penso assim, vamos supor, eu quero lembrar de um momento sexual, eu nunca me lembro dela. Porque ela se tornou tão insuportável na minha vida que hoje eu tenho repulsa sexual por ela, mesmo ela sendo bonita e mesmo ela sendo gostosa. E isso se confirmou naquele relato lá que o Petri fez. Que quando ele terminou com a namorada, ele falou a mesma coisa sem tirar nem pôr. Ele falou que no final, aquela menina lá, que você sabe quem que é, tava tão insuportável, tão chata, que ele não conseguia mais comer ela. Tem cabimento isso aí. Então, é isso que você falou, é psicológico, mas tem essas coisas aí, você entendeu? Quando não bate, não vai. Tá, Hernani, mas a questão é a seguinte, é o tipo de coisa... isso é uma coisa que tu sabe, isso é uma coisa que... eu sei que acontece, isso, eu confirmo isso, já aconteceu isso em relacionamentos meus. De eu não tá mais conseguindo nem trepar com a guria ser uma gostosura. Agora tem um outro porém aí, cara, que é assim, um outro porém não. Sobre isso que a gente tava falando, que é o seguinte, uma ajuda psicológica faz o sujeito entender como que se dá a sexualidade dele e por que não está acontecendo, de fato, tu tá entendendo? Porque aí ele de repente vai perceber, não só que ele só consegue de repente transar quando tem uma grande intimidade, pelo visto é o que tá acontecendo, porque com a namoradinha dele, ele falou que conseguia e ele pegou uma louca que era gostosa e não rolou. De repente ele perceba assim que, e ele perceba que isso não é problema nenhum, cara. Sabe? Eu sinceramente acho que até é melhor, cara. Porque eu sou um cara que eu consigo comer qualquer rampeira que aparecer na minha frente. E o que, que eu faço? Eu como. E esse cara não. Talvez ele vai conseguir por conta dessa forma de como ele lida com a própria sexualidade, ele vai conseguir criar relações muito mais satisfatórias do que eu conseguiria, por exemplo. Eu penso em foder o tempo todo. Eu comeria 90% das mulheres que eu conheço, tá entendendo? Eu não tenho limite pra esse tipo de coisa. Só que esse cara tem, ele tem um limite ali, que é um limite de quê? Porque ele precisa sentir carinho pela pessoa, ele precisa achar a pessoa interessante, ele precisa ter uma certa intimidade. Cara, isso vai fazer com que ele construa relações bastante satisfatórias, porque ele vai dar muita importância pra isso, e ele vai ter que construir um relacionamento legal pra coisa funcionar, sabe? E, cara, sobre o Viagra, a minha resposta é não, cara. Não, não, não é depende, não é pode ser, é não, N-A-O, tio, não, sabe? Isso é cagada, tu é um guri novo, cara. Tu tá explodindo de testosterona, velho, mesmo que tu seja um seco ou um gordo fudido. Tu tá explodindo testosterona porque teu corpo produz isso. Não tem nada a ver com as calças, cara. Não usa essa merda. Não usa porque eu já tive problema de disfunção erétil por conta da minha depressão. Tu entendeu? Hoje eu tô bem, tô fudendo massa, tô fudendo legal. Só que eu tive isso por um tempo e eu tomei a merda, uma merda dessas, tu entendeu? Paguei caro. Não funcionou porque não era ali o problema, não era na cabeça de baixo o problema, era na cabeça de cima, tu entendeu? Muito tempo de terapia, era depressão e abuso de substância que estava acontecendo comigo na época, né? E é óbvio que um cara completamente deprimido e que vive enlouquecido, bêbado e drogado, ele não vai conseguir trepar, tu entendeu? Agora, um primeiro caminho natural, que isso aí não tem contraindicação, é exercício e corta pornografia. Isso aí já vai dar uma... Já vai, isso aí é o começo. Foi bom tu ter falado nisso. Eu vou largar uma parada exclusiva aqui, Hernani. Pode falar. Exclusivo. Nem no meu podcast eu falei isso. Mas o pessoal que sabe fazer conta de matemática, eles devem ter pego, porque eu sempre falo mais ou menos onde é que eu tô no meu NoAnks. Que na verdade não é o NoAnks, eu tô fazendo o NoFap mesmo, que é abstinência total. Sim. Eu estou há 100 dias, cara. Hoje fazem 100 dias que eu não toco uma punheta. E fazem 47 dias que eu só tomo banho gelado. Recomendo, cara. Sabe, melhora a tua alimentação, faz um exercício físico, isso aí ajuda também. Ajuda. É isso aí, tem mais algum comentário, Matheusão? Podemos tocar? Podemos tocar. Será que só o primeiro nome pode? Vou falar só o primeiro nome, hein? Caio. Fala, Hernani, tudo beleza? Já faz algum tempo que escuto seus podcasts e tenho gostado bastante. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar suas vivências. Afinal, experiência e aprendizado é algo de valor quase inestimável. Muito obrigado. O Sociedade Primitiva tem sido uma companhia muito estimada por mim. Afinal, é sempre bom poder ouvir pessoas com ideias parecidas. Ideias essas que não são muito bem aceitas no mundo real. Quero te desejar tudo de bom, mas desejo que depois desses ocorridos na sua vida, você consiga seguir o caminho em paz. Não desanime, continue com o podcast, pois com certeza ele ajuda muita gente. Pelo menos ajudou a mim. Porra, assim você me deixa louco aqui, cara. Muito obrigado. Um grande abraço. Caio, Registro Litoral Sul de S. Porto. Onde que é isso aqui, Matheus? Registro Litoral Sul de S. Porto. Ah, eu não faço ideia, bicho. Caramba, agora você pegou eu. Mas um abraço. Oi, Hernani, me diz uma coisa. Qual era o nome desse último ouvinte? Caio. De boca no meu pau. Continua aí. Vamos lá. Para falar no podcast. Vamos lá. Todo dia puto da vida. Só o primeiro nome, não tem problema não. Augusto. Um abraço, Augusto. Moro numa cidade muito pequena e ando completamente pressionado em relação a tudo. Estou exatamente com 20 anos e ainda não sei o que eu vou fazer para sobreviver. A dependência financeira dos meus pais me traz angústias. E não ter tido uma família completa. Minha mãe separou-se do meu pai quando eu nasci. Tenho algumas dificuldades em demonstrar sentimentos e afetos. Sou totalmente estressado. Tenho um nível alto de pressão material e ansiedade com tudo. No final do ensino médio, tentei de tudo. Entrei na faculdade, peguei bolsa em outra. Consegui, digamos, o que tinha vontade. Mas a dependência financeira me esmagou. Enfim, eu desisti. Agora só me sobrou a música e esse ano estou me mascarando em um curso técnico, porque se um dia melhorar, talvez eu tenha uma canoa para não me afundar de vez. E essa música que te mandei mostra minha desesperança em tudo. Abraço, Hernani, valeu pela força, continuo com o podcast e aguardo os modão aí, bicho. Então, no final desse relato, o Matheus vai fazer o comentário dele. No final, vai tocar a música do rapaz. Então, a música que vocês vão ouvir depois disso aqui é a música do rapaz que mandou aí, tá bom? Matheus, a dependência financeira dos pais dele está deixando ele doente. Faça seu comentário. Tá deixando ele doente e o fato dele estar dependendo do dinheiro dos coroa? Isso. Cara, quantos anos ele tem mesmo, desculpa? 20. 20? Puta que pariu. Os caras, eu não sei se eu que sou muito boy e não tenho problema em ganhar dinheirinho do papai e da mamãe. Eu já tô com 26, eu tô sentindo isso agora, bicho. Tu tá entendendo? Eu comecei a sentir isso com 25, que o cara já tá começando... Que aí a água vai batendo na bunda, né? Exatamente. Mas os caras com 20 anos, cara, 22, pô, calma aí, cara. Ao invés de tu ficar... Eu sei que isso é foda, tá? Primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, ó. Usa essa angústia como energia pra trabalhar. Energia pra... Mas não passa os pés pelas mãos, cara. Para e pensa o que, que eu gosto e tudo mais, sabe? Na pior das hipóteses, cara, agradece a Deus por tu ter pais que estão te conseguindo te sustentar, que te amam e que conseguem te dar do bom e do melhor. Tu tá entendendo? Eu sei que é foda. Papai, me dá o dinheirinho que eu quero tomar cervejinha com meus amiguinhos. Eu sei que era foda, eu sei que é foda. Se eu namorava na época, eu tinha que pedir dinheirinho pro meu papai na frente da namorada. É fodido, é uma merda. Quando eu trampava de militar, né, quando eu era militar, eu... Matheus, onde é que tu vai? Eu já volto. Onde é que tu vai? Eu vou pra fora. É isso que eu dizia pros meus pais. Dizia, tudo bem. Ia lá, tomava minha cerveja. Ei, cara, minha cidade ficou pequena pra mim naquela época também. E tu vai ver como é bom, cara, quando tu conseguir ganhar tua grana. Tu vai ver que vai ser bem legal. Mas por enquanto, pô, os caras com 20 anos, cara. Os caras tão... Sabe? Calma, cara. Calma, sabe? Investe no teu futuro. É ruim. Tá? É ruim. Eu sei que é ruim. Mas usa essa coisa de que merda, pra conseguir melhorar. Quando eu tô angustiado pela mesma coisa que tu, só que eu tô com 26 e faço 27 esse ano. Então eu tô usando essa energia, eu me rematriculei na minha faculdade, faltava pouco pra terminar, agora eu vou debulhar aquela faculdade lá e me formar o quanto antes, cara, sabe? Tá sentindo angústia? Usa tua angústia a favor de ti. É isso aí. Só tem mais um agora, vamos ver aqui. Mais um e-mail. No meio, não aquele e-mail. Não entendi nada. Paulo, um abraço, Paulo. Fala, Hernani. Comecei a ouvir seus podcasts há um tempo, mas só agora comecei a ter coragem de escrever. Desde já lhe dou os parabéns e comecei a fazer um ótimo e continue a fazer um ótimo conteúdo, pois tem ajudado muita gente que está perdida na vida. Muito obrigado. No meu caso, não é diferente. Já passei dos 30, mas nunca peguei ninguém. E nunca levei meu curió para repousar na toca quentinha. Então ele tem mais de 30 e ele não perdeu a virgindade. Tenho um cérebro fodido e corroído desde criança pelo medo de tudo, de tantas brincadeiras que hoje em dia são conhecidas como bullying. Quer fazer um comentário aqui por enquanto, Matheus? Não, segue o baile. Sou muito ansioso. Não sei lidar com gente. Você deu algumas dicas de como dar bom dia para as pessoas, mas eu sou muito travado. Me dá muito medo, porque não se sabe o que podem fazer, já que é muita gente, mas só quero humilhar e te traumatizar ainda mais. Pensei em ir a um psicólogo, mas não sei se ele pode me dar uma luz. Não sei se você lerá esse e-mail. Mas caso leia, eu lhe agradeço. Pelo menos desabafei com alguém. Muito obrigado mais uma vez e tudo de melhor para você e para todos nós. Paulo Douglas. Aliás, só Paulo, né? Bom, enfim, só Paulo. Matheus, por favor, parece que foi Deus que pôs você aqui. Faz um comentário, porque esse e-mail é muito importante. Cara, é o seguinte, ó. O gurizado ali com um problema de, eu não sei se eu chego na menina, e a gente chega aqui na bagunça, e diz, chega na louca, não dá nada, o cara, não consegui emprego, não consegui trabalho, não, vai lá, termina teu curso técnico, né? Problemas que eu sei que são sérios pra esses guris, mas são problemas cotidianos, problemas que outras pessoas passam e tudo mais. Esse rapaz, ele tá bastante angustiado, e deu pra ver, assim, que é bem sério o que tá acontecendo. Então, eu, Hernani, pelo bem desse rapaz que tá falando aí, a única coisa do e-mail dele que eu posso responder ele falou assim, eu não sei se a psicologia me ajudaria. A resposta é sim, cara. Procura uma ajuda psicológica. Cara, eu fico louco com isso, cara. Eu fico louco com isso, sabe por quê, cara? Porque quando um filho da puta tá com uma unha fodida, sabe aquelas unhas cravadas que não é só puxar com pinça? Que parece que entendeu? O filho da puta vai num médico. Ele vai o dente tá cariado, tá apodrecendo, ele vai na merda de um dentista. Só que aí os caras tão com problema na cabeça, e não é problema na cabeça de ser maluco, coisa do tipo, não, mas se sentindo angustiado, se sentindo estressado, somatizando muitas coisas, e eles não procuram um profissional pra aquela área. Muito por causa do preconceito que tem sobre de, não, mas eu não sou maluco, coisa do tipo. Muito por achar que é balela e tudo mais. Então, assim, ó, o caso desse menino é um caso bastante sério, sabe? Ele é uma pessoa que não consegue interagir. É uma pessoa que ele já tem consciência do que causa isso, porque ele vem falando muito sobre a questão do trauma de infância e tudo mais. Cara, procura ajuda. Procura um terapeuta, cara. Procura um analista. Você tá entendendo? Um psicanalista. Vai atrás de um profissional bom da área. Porque eu não posso simplesmente chegar pra ti e dizer assim, nada a ver, começa a sair mais, sabe? Sei lá, cara. Olha, sair mais eu não diria, que eu respeito, mas, perder esse cabaço aí, será que não seria uma coisa boa pra você, Paulo? Por que você não procura uma profissional do ramo e não perde esse cabaço só pra você ficar em paz? Pra você falar assim, perdi já era, já foi embora. Será que não, ô Matheus? Bom, já eu falei que eu não ia dar dica, mas eu só vou dar uma. Eu vou dar uma dica em cima do que tu falou, tá? Tá bom. Tá bom. É o seguinte, ó. Existem dois tipos de profissionais do ramo, né? Dois tipos de casas que fornecem esse tipo de serviço. Uma dessas casas é o Privé, né? Que é um lugar onde tu, pelo menos aqui na cidade, assim, tu entra no lugar, tu senta num sofazinho, passa uma mulher por vez, ela diz o nome dela, depois passa a dona do lugar. Ou o dono do lugar, o cafetão ou a cafetina, e diz assim, qual delas tu gostou? Aí tu vai entrar com ela no quarto, entendeu? O outro lugar que é assim, o outro tipo de lugar que é a zona, que a gente chama, né, que é o bordel, né? O bordel, ele é uma simulação de festa, ou seja, as gurias vão estar todas maquiadas, dançando e tudo mais, vai ter uma cervejinha pra te comprar, é um bar com mulheres, só que essas mulheres custam dinheiro. Não que nos outros bares elas não custem também, mas isso aí é... As pessoas são mais sinceras, certo? Então, assim, eu acho que pra esse camarada, um bordelzinho ia ser bom, cara. Sabe o que eu tô pensando nisso? Ia ser bom, porque, cara. É que tá, porque assim, ó, nenhuma prostituta vai te humilhar porque o trabalho delas é fazer com que... Não, e eu te digo uma coisa. Eu sinto uma pena, assim, que assim, a cultura dos bordéis é uma coisa que tá acabando, assim, mas é uma coisa que eu acho interessante na questão do bordel, não é só questão de comer puta e tudo mais. Cara, eu aprendi a dançar na zona, tu entendeu? Tem prostitutas que elas são, cara, eu te digo, cara, elas são melhor que muito terapeuta. Porque elas vão lá às vezes e chegam assim, não, toca assim em mim. Puta, Matheus, esse comentário seu foi foda. Eu preciso falar uma coisa pra você. Isso que você falou é a maior verdade do mundo. Ouvintes, isso que ele falou é verdade. Tanto é verdade que essa cultura do bordel tá se perdendo e tal, e isso existe. Matheus, eu tenho um tio que foi o maior zoneiro nos anos 70. Ele frequentou todas as zonas lá da minha região. Inclusive, minhas tias têm mágoa dele, dizem que ele não merecia receber herança, porque as putas, isso é verdade, não inventar uma história dessa, as putas iam cobrar o meu avô na porta de casa. Então, as minhas tias dizem que esse meu tio não merecia ganhar herança, porque a herança do meu avô ele já gastou em vida com putas. Ele comprava sapato pras putas, enfim. E, ô Matheus, nessa zona, olha que interessante, isso é real, gente. Tinha uma puta que era mais velha e era mais experiente, e ela dava pro cara e ela falava assim, se o cara fosse ruim de campo, falava assim, ó, fulano, eu vou conversar com você numa boa, não é pra te humilhar, não é pra te magoar. Só que do jeito que você tá fazendo, do jeito que você é hoje, você não vai agradar a sua esposa no futuro. Se você quiser, a gente marca aqui dia e hora, eu vou te esperar e eu vou te ensinar a fazer pra você agradar a sua esposa no futuro. Puta que pariu, Matheus. Olha que coisa mais... Isso é uma terapia, cara. Isso é a coisa mais humana, claro, que existe, que cara. Eu aprendi... Não, e outra coisa, cara, que muitas diziam assim, ó, e elas chegavam e diziam assim, ó, pra mim, assim, não, calma aí, me conduz na hora da dança, né? Porque, cara, o bordel é divertido, o bordel é divertido. O privê, tu vai lá só pra esvaziar o saco, o bordel é divertido. E ela dizia assim, não, tu tem que me conduzir, me pega com um pouquinho mais de força e tal. Mas ela via que às vezes se o cara ficava meio assim, bah, que merda. Porque ela sabe que muito cara que tá lá porque é carente. Tá lá porque não tem muita habilidade social, coisa do tipo. E elas vão te conduzindo, assim, é muito legal. Até aquela coisa que elas pedem pra te pagar uma bebida pra elas, isso é uma coisa que o cara aprende depois na rua, num bar, às vezes tu chega e diz assim, bah, tu conversa com a guria, bah, aceita que eu te pague uma bebida. E todo esse tipo de coisa, cara, eu aprendi muito em zona, cara, isso é muito interessante, cara. Mas aí que tá. É uma alternativa, mas eu sigo firme com a minha primeira colocação. Procura uma ajuda de um profissional... de um psicólogo, de um psicanalista, e bola pra frente, cara. Uma boa sorte pra ti aí, cara. Eu sei que isso é foda, eu também já fui travadão assim que nem tu, e muita terapia me ajudou, cara. Agora, a terapia te ajuda, mas você tem que se ajudar também, Paulão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Você vai ver que não arranca pedaço, não vai te machucar, não tem negativo. O máximo que o cara vai fazer é não responder. O que uma pessoa pode responder de ruim quando você diz bom dia? Nada. O máximo, vou chutar aqui, mas assim, é uma coisa assim, que eu nunca vi, mas eu já ouvi falar que existe. Se o cara tiver mal-humorado, ele vai falar, bom dia por quê? Só isso. Aí você ignora. Não, e outra coisa, se tu der um bom dia, cara, uma pessoa, e a pessoa for escrota contigo, sabe? Eu sei que provavelmente tu tenha muito medo do julgamento, por isso que, porque ele tá falando assim, vai, se a pessoa for escrota comigo, se ela não gostar. Se ela for escrota contigo, ela que é a escrota da parada. Não é tu. Não é você. Tu é o educado, a pessoa que deu bom dia. Tenta, eu acho que essa ideia do Hernani aí não é ruim não, cara. Tenta dar bom dia assim, nem que seja pra um porteiro do prédio ou pra um vizinho. Entende? E eu sou o maior defensor disso aí, mas porque é disso aí que nascem grandes oportunidades. Aí você dá o bom dia todo dia pro porteiro, aí o porteiro tá sabendo de uma parada aí que vai rolar, você já tem intimidade com ele, já tem moral de contar. Fiquei sabendo aí que o patrão aí vai ter corte. Ele já vai te dar umas... Você tem que ser sociável, gente. Pra viver no mundo, você tem que ter o traquejo social, porque senão não dá pra viver. Matheusão, pra encerrar o programa aqui, pelo amor de Deus, nós já estouramos todo o tempo. Meu Deus. Hoje vai ter conto da cripta, como de tradição. Eu não vou contar o conto da cripta, porque quem é entrevistado aqui, ou quem participa aqui, tem que contar o conto da cripta. Então vai soltar a vinheta agora. O senhor vai contar uma história de conto da cripta. Pode ser aquela lá do velório com as duas viúvas. Aquele lá é bom. Tá bom. Solta a vinheta. cripta. Bom, gente, estamos voltando aí. Agora, você pode escolher qualquer história que você quiser, mas não precisa ser aquela que eu te sugeri. O senhor vai escolher uma história agora de fossa aí e vai contar no nosso Contos da Cripta. O tempo é seu, manda bala. Tá bom, cara. A história que eu vou contar é uma história que, quando eu te contei a primeira vez, eu acabei omitindo certas questões. Na verdade, o cara não era meu amigo, ele é amigo do Gui Mendes, e o Gui Mendes que me contou essa história, né? Pra quem não sabe quem é Gui Mendes, tem uma entrevista minha, cara. Vocês procurem por Guilherme Mendes, agora ele tá usando Guilherme, não tá mais usando mais Gui Mendes. Procurem aí no Facebook aí, que ele é um músico excelente e tal, e tem uma entrevista no meu podcast, que é o Porco Suíno. Recomendo. Eu ouvi, é muito bom. A história é a seguinte, ó. Tinha um amigo do Gui Mendes que o cara tava sempre viajando a negócios, sabe? Ele tinha que trabalhar... Ele trabalhava em dois, três lugares diferentes e tal. Ele ia como representante da empresa e tudo mais, né? Esse rapaz, infelizmente, veio a falecer por conta de um câncer, né? E ele era um cara que o Gui Mendes conhecia desde sempre, um grande amigo dele. E o cara tinha esposa e tinha filhos, certo? O que que aconteceu quando o Gui Mendes foi no velório do cara? Se eu não me engano, nessa época o Gui Mendes já ainda enxergava, né? O Gui Mendes, no caso, ele se tornou, com o tempo, por conta da diabetes, deficiente visual. Ele chegou no velório, né? E tava todo mundo chorando, muito triste, a família, os filhos e tudo mais. De repente, aparece uma mulher, né? Também com filhos dentro desse velório, né? A conclusão é a seguinte, ó. É uma história bem curta, mas que eu, quando ele me contou, achei muito engraçada essa história. Mas ela é bem trágica, na verdade. Trágica, trágica. Esse cara tinha vida dupla. Esse cara, ele era pai de mais uma outra família, que tinha outra mulher, e ele era casado no papel com as duas. Ele falsificou os documentos. Esse cara tinha uma vida dupla. Então, não é possível, quando... rapaz. Ou seja, ele só... Cara, e aí que tá, amigão, os amigos do cara só descobriram isso no velório do cara. Chegou a outra... Chegou a outra mulher com os filhos. Ah, mas quem é tu? Eu sou a esposa do fulano. Não, mas eu sou a esposa do fulano. Cara, e as crianças, cara? Vendo assim os irmãos, o irmão, né? De uma certa forma, de irmão emprestado, que a gente chama aqui. Cara, tudo assim, assim, é. Entendeu o que tá acontecendo. Mãe, quem é essa moça que tá dizendo que o pai que é a esposa do pai? A questão é a seguinte, cara. O cara, ele tinha duas famílias. O que me... Às vezes eu fico pensando é o seguinte. Tem tanto camarada aí. Então, o cara foi filho da puta. Isso aí não, a gente não tem que... Não. Não pode passar a mão na cabeça. O cara foi extremamente filho da puta. Agora, o que me deixa, assim, a surpresa das duas famílias, de jamais desconfiar, os amigos que se apavoraram. Eu fico pensando uma coisa, cara. Tem tanto camarada que não consegue sustentar uma família, não consegue aguentar... Uma mulher. Uma mulher. Não consegue sustentar um casal de filhos. Esse cara, ele era pai de família, dizem que as duas mulheres apaixonadas por ele, e o cara tinha duas. Cara, é isso aí. Eu não sei até hoje, eu não consegui me decidir, inclusive os ouvintes aí nos comentários do Facebook, tu tá postando no Facebook ainda? É que eu, também. Eu quero que eles decidam aí se esse cara, ele é um vilão ou se ele é um herói. Porque eu até hoje, eu não decidi isso pra mim. Sabe por quê? Cara, porque o cara tinha vida dupla, mas ele era um excelente cara nessa vida dupla, tá entendendo? Para as duas pessoas. Mas é claro que essa questão do velório foi bem complicada, né? Ai, ai, ai. É isso aí. Matheusão, quero agradecer muito sua participação aqui. Opa. Quero dizer para você que a gente tá sempre de portas abertas aí. E é isso aí, Matheusão. Dê suas últimas palavras aí para os ouvintes. Curtam minha página, pelo amor de Deus. Eu tô com ela aberta aqui. Mas seu programa tá crescendo, hein? Que eu vi lá que de visualização vocês estão crescendo. De visualização tá crescendo, né? Eu vi até que nos e-mails tinha uns caras que me citaram aí, né? Uhum. A minha página, ela tá com 95, 94, 95, vamos ver. Aqui, 92. 92 pessoas curtiram a minha página. Só que no Facebook, no YouTube, tem 180 e poucos. E aí eu brigava muito com meus ouvintes, né? Xingava mesmo, dizia, tio, vocês são burros, tô pedindo faz hora o negócio. Pra curtir a página do Facebook. Só que depois eu fiquei sabendo, até o próprio Diegão veio falar pra mim e falou assim, ó. Suíno, para. Ô porcão, ele me chama de porcão. Ô porcão, para de ficar xingando os ouvintes que a maioria não tem Facebook. É o nível dos meus ouvintes é isso. Os caras são completamente antissocial, tá ligado? Os caras não tem Facebook. Mas boa. Então, assim, se tu não tem Facebook, é o Diego que não tem Facebook, tanto que. Sabia que a gurizada não botou fé naquela tua história lá que ele tinha sumido? Foi. Nossa, te agradeço. Matheus, aquela história que nós ficamos loucos atrás dele, é mentira ou é verdade? Pode falar. Cara, é mentira, mas eu vou falar uma coisa, cara. É mentira o cu seu. Não. É mentira que ele morreu e tal. Sim, mas fala como é que nós ficamos loucos, Matheus. Ah, o tá. Theo indo procurando em ML, a gente louco, cara. Tá, eu tenho algumas. Eu vou explicar o que aconteceu, né? O que aconteceu não, porque tu falou ali. Cara, o Diego e o pai do Cebolinha saíram pra cervejada, saíram pra gandaia. Só que aí, cara, eles estavam completamente doidos, eles beberam a demais da conta. E aí, cara, eles se perderam. E o pai do Cebolinha, um excelente amigo, qual é a única notícia que ele nos dá? Mas eu não sei onde é que tá o Diego, a única coisa que eu sei é que saquearam um e tava ensanguentado no chão. Isso, e a gente viu a foto, Falei, já sim. Era. Tchau, Diego. Sim. O Theo é um espião, né? O Theo tem contato até na CIA. E o Theo conseguiu o telefone do Nando Moura, hein? É, conseguiu. Depois ele cagou o pau, né? Estragou tudo, é um burro. É, foda. Mas o Theo, ele conseguiu contato do IML, conseguiu, porque a gente já tava quase dando o piá como morto, ele conseguiu contato dos hospitais pra ver o nome, a gente não sabia se era Diego disso, Diego daquilo, a gente não vai falar o nome completo do cara aqui também, né? Não. E cara, foi, e o pior de tudo é que, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. O Hernani, ele é um excelente amigo, mas pra deixar o cara preocupado é a pior coisa que tem, porque ele, cara... O Hernani só pensa no pior, cara. Ele fala assim, olha pessoal, eu acho que não. Não, a gente todo mundo preocupado, ele, olha pessoal, eu acho que não deu, hein. Eu acho que o Diegão, infelizmente, foi dessa pra melhor. E o cara, para de falar essa merda, pelo amor de Deus. Todo mundo preocupado, cara. Não, é que assim, a pessoa não sabe, tem um grupo no WhatsApp que é dos caras que gravam podcast e os amigos que participam, cada um da sua forma, né? E tem esse grupo. E esse grupo, cara, simplesmente parou. Assim, a gente só. O único assunto era o Diego. E eu vou te falar uma coisa, Hernani. Vai ser muita sacanagem isso que eu vou dizer, cara. Mas por mais que tenha sido uma coisa muito estressante, eu me diverti um pouco, cara. Por quê? Cara, porque deu um suspense, assim, bah, onde é que será que tá o Diego? E todo mundo inventava uma história diferente. Cara, eu me senti. Uma teoria? Isso, eu me senti meio CSI, tá ligado? Cara, mas a história aí que tá. E aí o Hernani, o que ele fez? Ele aproveitou a história e fez uma história toda com luto ali no início e tudo mais. Depois chamou o Diego pra falar, claro, pra falar que era sacanagem. Mas a história... Lógico. Mas a história realmente aconteceu, cara. No fim, o que aconteceu? O puto só perdeu o celular. Bebeu demais. E sumiu, 5 dias. Sim, foi cara, ele, sim, e a gente mandando e-mail e mandando tudo. Depois ele vai lá e manda e-mail de volta. Ô, pessoal, É um filho da puta, né, cara? Cara, uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte, cara. Eu excluí o Facebook uma época por dois motivos. Primeiro, porque eu me enchi o saco. O saco tava na garganta, sabe? Me enchi o saco. E segundo, porque eu tava começando a dar BO no meu Facebook, porque eu chegava bêbado no Facebook e postava o que vinha na minha cabeça. Cara, e aí é foda que eu falava mal de gorda, falava mal de... Eu falei assim, porra, o que essas gordas pensam que são? Só que aí que tá, cara, tu imagina, sei lá, parente lendo essas merdas, tá entendendo? daí no outro dia eu ia lá e nem lembrava que eu tinha postado, daí eu pensei, cara, eu não tenho maturidade pra usar isso aqui. E eu vou até falar uma coisa, cara, tu fica... Esse mundo que a gente vive hoje, cara, ele é assustador, cara, porque tu fica incomunicável, cara, sem Facebook, querendo ou não, é bizarro, porque aí... Tu tem trabalho na faculdade, o pessoal criou um grupo no Facebook e já não pode mais mexer. Tu tá com uma banda, tu tá sem celular, os guris querem entrar em contato contigo pra marcar ensaio. Ah, mas ele não tem Facebook. Cara, infelizmente, cara, eu tô aceitando que essa é a tecnologia e o cara vai ter que se adaptar. Né, cara? Não tem o que fazer, é foda. Eu ainda odeio o Facebook, Mas eu tô usando e pelo menos eu conheci a gurizada no grupo, né? E bola pra frente. Isso. Valeu, Matheus. Valeu, abração, cara. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo y vuelvo a bailar solo como antes de estar junto a ti.